tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cash, o seu momento de diversão e entretenimento semanal, para poder te manter com a pressão abaixo do 13x8, que agora já é considerado pré-hipertenso. Então tem que estar baixinha a pressão agora, hein? Tem que estar baixinha a pressão. E junto comigo aqui, o elenco de altíssimo garbo e da elegância, começando com ela, que voltou de sua São Paulo Tour, Mandy. Sentiram minha falta? Essa é com certeza. Sim, com certeza. Não vi isso nos comentários, já fiquei chateada. Mentira, nem vi os comentários, gente. Tudo bom. Tá parecendo a JoJo usando sem prova, né? Mas eu não tenho que provar nada pra você, Márcio Zanon. Você não é juiz, você não é promotor, você não é... Eu amo! Continua sem prova. E também temos ele, Márcio Zanon. Ai, amigo, tem um desabafo pra fazer nessa entrada. O quê? Eu acho que agora só você é uma pessoa feliz, completa novamente, o dia que vazarem as nudes do Cord Overstreet, né? Que ele disse. Meu Deus! Que Meu Deus. É verdade, que ele falou que tem aí, por aí, né, menino? América. Ele ganhou pra isso, ele não deixou vazar isso. Ele foi 100 mil dólares, viado. 100 mil dólares só pra ele, fazer. É, ele embolsou o dinheiro. E não deixou a revista sair nesse pódio. Ele foi muito mais esperto que a iCarly no filme que a gente vai falar hoje. Eu amo. Ai, ai, e daqui a pouco teremos nosso nordestino, Léo Oliveira. Da Shopee. Daqui a pouco estará aí, né? Ele deve chegar com um sotaque, né? Carregado, afinal. Diferente. Afinal, passou esse tempo aí, né, menino? Em outro lugar, né? Comendo muito pantunete. A nossa Rubinox. Eu amo demais. Ai, ai. Mas vamos começar então o nosso bloquinho de notícias e amenidades. Vamos. Né, de notícias e amenities. Daqui a pouco, a Amanda vai trazer a sua experiência no The Town 2025. Será que é boa? Né? Será que é ruim? Como foi assistir os shows. Mas... se o The Town acabou, o Rock in Rio vai nascer, né? Porque sempre que acabou a Suprema, outra surge, né? Maior e melhor. E já... Mas o The Town nunca foi Suprema, né? Eita! E esse ano flopou pra caramba, hein, menino? Hein? Tirando o dia da Katy Perry, né, menino? Nem a Mariah tava com... A Mariah já não tem vontade. Ela tava com menos vontade ainda. Menino, ela tava mais animadinha ontem lá na Vitória Régia, né? Tava mais animadinha. Ela gostou do todo o conceito, né? Pô, não devia estar o frio do caralho que tava no dia do show dela, então... Acho que amiga, imagina a umidade que devia estar. Por isso que o cabelo dela tava frisado daquele jeito. Igual a Mônica de Friends. Que rolam boatos que alguém aí no grupo, né? Achou que ele ia estar numa Vitória Régia real, né? Não vou nem contar, porque o namorado dele daqui a pouco aparece aí. Eu amo! Ai, meu Deus, eu amo um grupo, hein? Se você não faz parte do nosso grupo no Telegram, o link está aqui pra você assistir. E aí, meninos, o Rock in Rio 2026 está confirmado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026. Vale dizer que 7 de setembro é uma segunda-feira, então esse ano não teremos quinta, né, sexta, sábado e domingo. Teremos sexta, sábado, domingo e segunda, né? Ah, porque é no feriado. Rock and Rio. Porque é feriadinho, né? E vai ser uma segunda. Aí todo mundo vai trabalhar no outro dia cagado, né? Ai, tá bom. Aí cada um com a sua sorte, né? Aí cada um com seus problemas. Exato, ninguém mandou ir pro Rock in Rio ver show ruim, né? A gente vai estar na nossa casa vendo muito show. Opa, A não ser que Eduardo Sassi, no ano que vem, resolva me levar pro Rock in Rio. Aí vão ser outros 500, entendeu? Amiga, eu vou fazer muita amizade com alguns parceiros lá da empresa pra tentar descolar um VIPão, como eu descolei no de 2024. Oh, né? Vai ser babado. Mas quem você acha que vem? Menina, eu tenho certeza que o safado do Medina fez contrato casado com Green Day, Camila Cabello, CeeLo, que são pessoas que não vieram no ano. Jessie J, que ela já falou, né? Vocês querem que eu volte? E Backstreet Boys, eu tenho certeza que ele fez contrato casado. Camila Cabello, todo mundo amou o show, né? Pelo visto, né? É, o povo se rasgou inteiro com o show da Camila Cabello. Ela cantou assim, antes eu te pego, né, gente? Menino, mas assim, 2025... Grande música. Esse amiga, Camila Cabello não tem músicas famosas, né? Nossa, ela não cantou nem The Fifth Harmony? Eu queria que ela cantasse um Work From Home, mas ela tem de musiquinha famosa, não? Ah, deve ter cantado Senhorinha, né? Havana ou Naná. No clube. Cantou Havana ou Naná, cantou Senhorinha. Eu vi assim. Chorando no clube, não, amiga. Chorando no clube só a gente não gosta. Infelizmente, não. Porque... Eu gosto de Chorando no clube. Tu gosta, menina? Ninguém gosta. Fiquei chateado. Mas eu não sou todo mundo, né? Minha mãe sempre me falou isso. Olha, eu confio mais na sua mãe do que em qualquer outra pessoa. Ai, muito obrigado. Mas aí eu acho que vão ser essas pessoas. Algumas dessas pessoas vão vir. Backstreet Boys, Green Day, Camila Cabello, Jesse J e CeeLo. Amiga, acho que a gente perde, não vem de novo, não, né? 3 anos seguidos. Não, a Kate. Ah, que a Kate fez o casado no ano passado, né? Que ela fez o Rock in Rio. CeeLo veio esse ano? O CeeLo veio esse ano, por isso que ele veio. Mas ele tava em condições, ele fez Alcione. Ah, amiga, é porque o CeeLo não tem música desde. Ele só tem funk, né? É, desde 1993, né? E depois que eu gostei bastante, que eu acho que ele também pode voltar no que vem, é a da Lauryn Hill. Ah, eu iria. Eu acho que ela pode voltar no que vem. Grande Lauryn Hill. Né? E cabelinho, né? Nossa, que foi considerado um dos piores shows do Rock in Rio, do The Town. Né? Não, pra mim foi aquela menina do Unwritten, né? Que falaram que foi o pior dos piorais. Menino, eu só vi o final, né? Até porque quem conhece música de Natasha Bedingfield, né? Aí Leoz vai entrar aqui e vai dizer que conhece todas as músicas. Vamos ver a playlist do Spotify, né? Só tem Unwritten 30 vezes, né, que ela canta. E Pocket of Sunshine, né? Famosa. Mas a gente tem que dizer que o The Town tem essa coisa que os shows aqui no Rock in Rio já estão começando mais cedo desde o ano passado. Mas no The Town começa mais cedo do que aqui. Tipo, tem show 2 da tarde. 2 da tarde não tem ninguém lá. Ai, amiga, eu ia assistir um show 2 da tarde, às 5 eu tô indo embora. Porque eu não vou ficar. Mas o show merda que são no começo, né, amiga? Tanto que o Natasha Bedingfield foi 3 horas da tarde. Então. Foi o primeiro, né? Nossa, 3 horas da tarde ainda acabaram com a... Mas foi meio de Joss Stone, né? Assim, todo mundo, eu conheço, sei quem é, Unwritten, aí vai lá e, tá bom. Mas aí tu vê o poder do carisma e do lacre, porque Jessie J passou pelo rolê da cirurgia de mama, né? Então ela tá ainda em recuperação, então ela não tá fazendo um show acústico. A gatinha cantou com um violão e um piano, e ela sustentou o show de uma hora. Amassou. Perfeito. Amassou. O show do Jessie foi maravilhoso, foi muito bom. Você tava no dia dela, Amanda? Não, mas eu vi o show e achei um must. Mas um show que eu gostei muito, né? Aí, pagando a minha língua, né? Eu sempre pago a minha língua com esse mesmo show, que é o da Ivete Sangalo. Olha, o show da Ivete foi muito bom. O show da Ivete foi muito bom, viado. É, até porque tinha vindo de Natasha Bedingfield, né? As bostas, assim. Amigo, a Ivete me dá. Ela acho ela um pouco over, porque ela me irrita um pouquinho. Mas assim, como artista, ela é foda pra caralho. Ah, eu já fui em alguns shows da Ivete Sangalo. E assim, sempre muito animado. Você bebe 3 cervejas e você já tá pronto pra todo o repertório da Ivete Sangalo. Não, gente, ela começou o show com começou caralho. Ela já começou assim. E aí depois teve o negócio da fumaça, ela, fumaça, pare! Eu amei, gente, não tem como. Não tem como. Botou uns bailarinos gostosíssimos, né? Botou só bailarino homem também, maravilhosa. Né? Ela não é boba nem nada, né? Pit Crew, escolhido a dedo. Exato, inclusive tinha um bailarino asiático, gente, maravilhoso, belíssimo. Aí é pra mim, hein? Você... Amiga, eu divido com você, que eu achei ele belíssimo. Eu tenho foto, vamos dividir, homem. Vamos. É difícil encontrar um pra cada, a gente pega um e divide. Olha aí. É isso. No comunismo, é tudo nosso. Aí, menino, foi um show que eu gostei bastante. Mas teve, né, show do artista que sempre tem demanda, que o fandom não sei o quê, que é o João? Não, não teve. Ele tá de pausa de carreira, né? Mas teve o Silva maravilhoso. Silva tava no Rock no Detal? Foi o Silva que falou aquele monte de merda. Mas não foi no Detal. Não? Não, foi no show da Piraporia do Norte. Né? Eu jurava que tinha sido no Detal. Eu só espero que o Medina não bote no ano que vem Glória Groove, Isa, Ludmilla e Luísa Sonza. Ai, amigo. Vai ter. Que espero vai. Que não tenha. Mas não foi ruim. Luísa Sonza, as músicas que eu vi não foi ruim, não. Você pare de ser assim. Não, eu vi o show da Luísa Sonza lá. E eu animada, porque estava bêbada também. Não, amiga, eu tô dizendo pelo fato de que elas fizeram o Detal, fizeram o Rock in Rio, fizeram o Detal de novo. Entendeu? Vamos fazer, menino, tá aqui. Isa, né? Também. A Isa também não. A Isa não tem nem repertório, gente, pra fazer meu show. Pelo amor de Deus. A Isa vai de joelhinho e sapatão, né? Ela vai cantar malandragem. Né? A patroa já avisou que não vai, né? A patroa já avisou que ela não gosta dessas coisas dos Medina, né? Então, não se mistura, né? É, ela já avisou que ela não gosta dos Medina. Tá fazendo uma campanha pra galera ir pra rua domingo, hein? Contra a PEC aí da trabalheira. Brava. É, tava militando muito. Tá militando. E tava no Estrela da Casa, dando conselho pros artistas. Falando muito com esse playback, né? É, assim, mas eu achei que ela foi super honesta de falar. Não, que, mas tipo, eu não vi, eu só vi a chamada, gente. Eu não vejo as coisas, só vejo ela, a chamada. Ela tava explicando pra ele que quando ela vai fazer alguma premiação televisionada, ela, no ensaio geral, ela grava e na hora que vai pro ar, ela só dubla o que ela gravou ao vivo. Porque ela falou que não arrisca o som dar ruim, ficar sem fôlego, ficar sem voz. Aí ela falou que ela não faz premiação ao vivo. Ela falou que aí ao vivo vai no meu. Quer me ver cantar ao vivo, vai no meu show. Lindo. Achei Queen. Eu também. Queen! Então agora assim, eu não canto ao vivo nos shows. Aí embaixo tava escrito, tipo, nas premiações ela não canta ao vivo. É isso. Né? Ninguém sabia, né? Novidade. Queen! Será que ano que vem vai ter Antônio Caramelo com o seu Grêmio? Antônio que Caramelo, filho de Aline Wheeler. Ah, é, né? Que ele foi indicado ao Grammy, né? Ele é mais artista que ele. Ele foi indicado ao Grammy? Foi, por álbum infantil. Álbum infantil. Amo! Amiga, acho que desde o ano passado eles estão investindo muito nas músicas infantil dele, assim. Nunca vi nada dele infantil. Também não. A gente não é público, né, amiga? É, a gente não é público, né? Graças a Deus, né? Imagina a gente tá lá na academia torando com a musiquinha de Antônio Caramelo, né? Será que ele faz a versão Kids de Quero Parar, Mas Não Consigo? Ai, podia, né? E como seria essa versão Kids de Quero Parar, Mas Não Consigo? Quero jogar videogame, mas não consigo. Sim. Quero jogar videogame. Eu peguei aqui o ranking do glorioso site G1, né? Dos melhores e piores shows do The Town, tá? Vocês querem começar pelos melhores ou pelos piores shows? Pelo pior, né? É. Pelos piores shows. Uma notícia então, vamos lá. Primeiro. Piores shows do The Town, né? Na opinião do G1 aí. Quinto lugar, MC Little Hair, né? Cabelinhos. Poxa, tão bom. Ai, poxa. Tão galera. Tapete do MC Daniel. MC Little Hair. Quarto pior show, Capital Inicial. Porra, outro também que... Mesmo show a vida inteira, né? Ninguém aguenta. Mesmo show a vida inteira, né? Ué, e de sequelado pra caramba, né, menino? Também. É. E agora ele parou de se drogar. Eu vi uma entrevista dele falando que ele não se droga mais, não bebe mais. Não tem graça, né, também. Pois é, já perdeu todo o carisma. Ai, ai. Terceiro pior show. Esse eu já tive o desprazer de ver ao vivo também aqui no Rock in Rio. Jason Derulo. Derulo. Aí eu estava ele lá. Meteu, né? Ele meteu o pendrive e ficou dançando. E é isso, e vai se fuder todo mundo. Era um bagulho de dar pena, gente. Sério mesmo. Foi. Aqui no Rio foi horrível, né? Aqui no Rio foi horrível. E o Derulo eu vi no... Eu vi ele no Rock in Rio, não foi nem no 24, acho que foi no 22 que eu vi o Derulo e já era um show merda. Porque o Derulo não gravou mais nada na vida dele, né, gente? Não. É isso. Segundo pior show, Eduarda Batidas. Também, gente. Ela cantando aquela. Eu não vi. Ela imitando a Dory no Procurando Nemo, falando baleiês, né? É isso. Baleiês foi foda. Mas assim, eu era do dia que eu fui, só que quando eu cheguei, o show já tinha acontecido. Só que eu já fui num show dela aqui no Rio, no Corona Festival, um negócio assim. E eu achei muito maneiro, achei ela muito empolgada, assim, sabe? Tipo, coreografias, visuais, letra, músico, sapateando, balé clássico, sei o quê. Achei maneiro. Aí, quando eu fiquei sabendo que ela ia estar lá no dia que eu fui, eu falei assim, pô, se eu chegar na hora, eu vou lá ver. Ainda bem que não cheguei, porque boatos que foi um lixo, então... Boatos que foi um lixo. Falaram que ela ficou triste porque não tinha gente na audiência, né? Os amigos. Quando é assim, falaram você tem que comprar figurantes e levar. Falaram que ela ficou triste. E o pior show do Detal, segundo o Gechal, é Natasha Bedingfield. É, realmente, gente, ninguém sabe nada, né? Ela é mais desconhecida do que a Jocelyn. Sim, ela é mais. Ela tem menos hit e... Assim, é a primeira vez que ela tá vindo também. A Joss Stone vem todo ano. E vou te falar, hein, que o Medina pode ter feito um contrato casado com ela igual fez com a Joss Stone, hein. Ai, que preguiça, vai Medina. Vai vir mais. Tem mais um show que eu não vou. Aí, os 10 melhores, né? 10 melhores shows do Detal. Décimo lugar, Mariah Carey. Olha aí. Cansadíssima que ela tava. Pois é. Pô, que chumeza, gente. Na moral, vocês já não ficou muito puto. Viado, ano passado, assim, eu sei que ela é parada. Ano passado eu vi ela no Rock in Rio. Ela, ok, e foi um show legal. Ela é parada agora, não, viado, ela é morta. Amiga, mas nesse ela tava morta da morta. Tipo, o Brasil dos mortos. Tava muito medicada, amiga. Eu falei que é a dose do medicamento. Amiga, pra mim, o show, ou ele é, você vai pra banda ao vivo... Que aí você vê os caras tocando ao vivo pra caralho, não sei o quê, pô, foda. Ou você é performer e aí você vai fazer um show que vai ter, entendeu? Alguma coisa interessante pra ver. Agora, só a Mariah Carey parada, eu boto aqui na minha televisão pausado e boto no Spotify. Pronto. Acabou. Porque, porque ela canta muito e ela canta ao vivo e ela dá prioridade pra voz. Canta mesmo, muito? Ela só não cantou ao vivo, né? Ainda tinha uma base muito alta, se não foi um playback. Tinha uma base altíssima. Alta. Pois é. Porque eu falei com o Zanon, tudo bem, tem gente que faz agudo e sem fazer esforço, mas elas estão só fazendo esforço para cantar absolutamente nada. Entendeu? Ai, Mariah, melhore, por favor, você é jovem mas eu acho que ela é tão diva que, assim, pra mim, eu falei, tá bom, é isso que ela tem pra me entregar hoje. Certo. Entendeu? É isso. Isso aí. Nono lugar, show da gloriosa Isa, né? Aiza. 2025. Ok. Oitavo lugar, tô achando isso meio barrista, hein? A grande cantora que deixou, segundo ela, vários easter eggs que ninguém sabia, né? Ludmilla, né? Deixou easter eggs no show? Ela falou que espalhou vários easter eggs aí pela semana antes do show, né? Só que ninguém viu, né? Porque ninguém ouve o Ludmilla, né, gente? Vamos fingir. Ninguém entendeu. E aí ela trouxe a vulsa Vitória Monet, né? Pra fazer participação no show dela, né? Oh, meu Deus, Vitória Monet se metendo com droga. É isso. Sétimo lugar, Ivete Sangalo. Aí, ó. Queen. Né? Queen! Sexto lugar, Iggy Pop, menina. Iggy Pop aí. É, não vi, não verei, mas força. 78 anos. Quinto olha aí, lugar, 78 anos. Ah, não, pera rapidinho. 78 anos e fazendo um dos melhores shows aí do festival. E Mariah, que não tem isso, não tá querendo se mexer agora. Ah, dá um tempo. Não. É isso. Ó, quinto lugar, eles inventaram um artista que eu lembro que quando a gente tava falando do line-up, a gente também foi pesquisar quem ele era. Que é o tal do Burna Boy. Né? Quinto lugar. Mentira. E foi quinto lugar. Exatamente. Grande cantor nigeriano Burna Boy. Grande Burna Boy. Quarto lugar, Pedro Sampaio. Ah, não é possível. Tá? Quarto lugar, Pedro Sampaio. Sim. Ah, pendrive, né, amiga? Amiga, mas fazer um bom pendrive, eu confio mais em você do que no Pedro Sampaio. Terceiro lugar, menino. Isso é pro Taylor Rocha. Matuê. Nossa senhora, animação. Animação. Eu acho que eles estão meio malucos aqui, né, meu irmão? Tô fingindo. É, pois é. Segundo lugar, Shoelma, Dona Onete, Gabi Amarantos e Zayanara. Olha aí, o Pará arrebentando. Parabéns. Eu tô assim, gente. É, eu tô completamente, como diria Leonardo. Mas vamos lá, né? Em primeiro lugar, Green Day. Isso eu tenho que concordar mesmo, tá? Que o show do Green Day foi realmente um showzão. Eu não vi. Botaram pra fuder. E aí, menina, eu vi aqui o site, que é muito... como é que eu posso dizer? Muito povoado por GLSs, né? Que é o Tracklist. E aí o Tracklist também fez os melhores shows, né? Segundo o povo que vota, o povo animado. Então, ó, melhores shows do palco Skyline, dividido pelos palcos, né? Skyline e o The One. Melhores shows do palco Skyline. Com 0,10% dos votos, Natasha Bedingfield. Meu Deus, a mulher foi pra debaixo do cachorro mesmo, né? Aí achei errado, né, menino? Com 0,47%, Green Day. Aí, mas o GLS, né... Ah, meu Deus, é um povo sem cultura mesmo. É um povo sem cultura. Com 0,71, Jesse J. Aí. Ah, para. Com 0,86, Backstreet Boys. Tá? Que foi bem legal o show dos velhos. Foi bem legal. Sexto lugar, Mariah Carey com 1,08%. Menina, achei que ela ia estar lá em cima. Tá bom. Quinto lugar, com 1,17, Isa, tá? Meu Deus, botaram Isa na frente da Mariah Carey, Mariah. Botaram. Tá sem prestígio mesmo. Quarto lugar, com 1,46, Katy Perry. Tá? Eu achei que ela ia ser a primeira. Terceiro lugar, com 6,53, Camila Cabello. Ah, meu Deus do céu, tá bom, né? Mas falaram que foi bom mesmo o show dela, não sei porque que o G1... Foi animado, demorou. Ela veio animada, fez Tubarão Te Amo. Segundo lugar com 8%, J Balvin, né? Que o pessoal achou que a Anitta ia lá cantar com ele Downtown, e a Anitta não foi. Ah, a Anitta não vai, gente, para, não vem mais. Em primeiro lugar com 8%. 72,48% dos votos, Ivete Sangalo. Que isso, Ivetona, rainha das gays. Acelera aí. É. O meu problema com a Ivete Sangalo hoje em dia é só que, assim, tem músicas dela, que eu não aguento mais. Não, ele não é problema, ele é solução daqui a uns anos. Mas ela tem umas músicas que eu não aguento mais. Tipo, é porque ela canta as mesmas músicas, né, amiga? Entendeu? Acelera aí é uma que eu nunca gostei, na verdade. Acelera aí. Eu também não. Eu não gostava de Tempo de Alegria, né? Que ela passou anos tentando emplacar. True. Detesto Tempo de Alegria. Mas agora eu não gosto, não detesto mais, agora eu gosto. Aí, tá vendo? Aí no The One, né? No grande palco The One. Décimo lugar com 0,39. Luísa Sonze. Ah, mas pronto, não achou legal. Aqui achei humilhação, hein? Nono lugar com 0,48. Pitty. Porra! Ah, gay. Tá vendo? Porque gay não serve nem pra votar, gente. Gay não serve pra nada. Pra porra nenhuma. Oitavo lugar com 1,95. Eduarda Batidas. Cara, Eduarda Batidas ficou na frente de Pitty. Da Pitty, exatamente. Eduarda Batidas. Considerado um dos piores shows pelo G-Show. Sim. Né? Sétimo lugar, com 2,80%. Dennis DJ feat sua própria filha. Pai. Sexto lugar, com 3,25. Ludmilla. Tá? Quinto lugar, com 3,38. Pedro Sampaio. Esse aparentemente vai estar nas cabeças de todos. Quarto lugar, com 3,55. A drag favorita dos héteros, Glória Groove. Gente, eu nem lembrava que Glória Groove tinha cantado, meu Deus. Aí ela fez um show tão ruim, gente, que ela mudou os arranjos das músicas, tudo, ficou uma bosta. Mas foi sertanejo, foi pagode, foi funk. Menina, foi as músicas tudo dela e mais umas músicas ela inventou couve, né? Porque ela falou que era um passeio das décadas, por 70 anos de música. Ah, era as tour dela. Era as tour dela, com música dos outros. Terceiro lugar, medalha de bronze com 3,60%. Eu confesso que eu gostei bastante desse show. Lionel Richie. Ah, não vi, mas respeito. Menino, as pessoas que estavam na plateia estavam empolgadíssimas cantando os hits de Lionel. Realmente foi o Detal, ele é mais pra terceira idade, né? Casamento às cegas, terceira idade. Amigo, mas eu tenho que dizer, quando ele entrou com Hello, né? Eu já levantei a mão e cantei. Claro. Ah, ele cantou Say You, Say Me, cantou Beauty and the Beast. Porra, bem. Afinal de contas, as pessoas andam de Uber e de táxi pra conhecer Lionel Richie, né? O suficiente pra ouvir Antena 1 e saber, né? Exato. Aí, segundo lugar, menino, com 45,89% dos votos. Joelma, Dona Odete, Gabi Amarantos e Zayanara. Olha aí. Tá? Grandes cantoras. E primeiro lugar, com 45,95% dos votos. Uma diferença de apenas 6 milésimos. Priscila, ex-Alcântara, ex-PlayStation. Outra, que eu nem lembrava mais também. Né? Eu só vi o pedaço dela cantando com o Fat Family. Ah, é, isso eu vi, esse clipezinho eu vi, assim. No cantou com o Fat Family. Cantou com um pedaço do Fat Family, né? Que foram só três, né? É, metade, talvez. É, e não é nem mais Fat, né? As Family. É, agora é só Family. É isso. É isso. Mas assim, mas eu gosto da Priscila, mas eu acho que ela tá um pouco Demi Lovato na era rock, sabe? Tipo assim, amiga, volta, vem viver outra vez, eu vou lá. Eu gosto da Priscila, inclusive eu tava ouvindo a música dela com o Bonde do Tigrão, que eu gosto bastante, né? Uhum. É, e tem uma grande poesia, né? Né? Ela faz coisas rimas com arroz de festa, né? Ah, essa, a canetada veio. Ai. Essa obra de arte foi mamãe que pintou, né? Mas eu amo muito, eu assumo que eu amo muito. É tipo a Preta Venceu, chama a mamãe de orgulho. Né? Chama a mamãe de orgulho. Só que pra mim o problema da Priscila é que nos álbuns ela canta direito, mas quando ela vai cantar ao vivo, é que ela fica fazendo melismo o tempo inteiro, e é muito chato. Ela quer mostrar que ela canta e falar, gente, a gente sabe que você canta, amor. Ai, menina, eu tava vendo um vídeo, só um parênteses, eu tava vendo um vídeo no Instagram de um cara que fala sobre religiões de matriz africana como um todo, e aí ele falando que agora a galera tá meio que trazendo gospel pra religião de matriz africana. Isso tá muito esquisito. Porque todo mundo quer mostrar que sabe cantar, sabe? E assim, gente, é outra coisa, outro departamento. E aí agora você falou isso, eu lembrei, porque realmente, a gente sabe que ela sabe cantar, todo mundo sabe que ela sabe cantar. Não precisa ficar, sabe, rebolando a voz desse jeito. Exatamente. Eita, que abriu a gelada aí, hein? É, menino. Amamos. Amor é uma Coca Zero, mas... Amei. Eu não dei... A gelada, de qualquer forma. Gelada, sempre gelada. Amamos. Aí, menino, aqui as notícias aqui, cabide de emprego, né? Chase Crawford, né, que já tá aí pronto pra, né, botar pra cantar pra subir, porque The Boys acabou, né, vai acabar. Uhum. Ele foi confirmado aí naquele drama de NFL, né, do criador de This Is Us, que tem a Mandy Moore, né, o Christopher Meloni. Ele também vai estar no elenco, tá? O criador de This Is Us, o mesmo que criou aquela Paradise? Ele mesmo. Olha aí, grande sucesso. Ele é muito eclético esse homem, né? Ele faz This Is Us, aí faz um negócio de jogo de futebol americano, faz um negócio de crime. É isso. O que importa é botar a criatividade pra fora, né, amiga? Uhum. Tem que aproveitar o hype, né? É um pouco de salada, né? Um pouco de chocolate. É isso. Menino, Disney Plus renovou aí Daredevil, né? Demolidor Renascido pra terceira temporada. Menino, mas não tem nem segunda feita ainda? Exato, essa, mas já não tá renovado. Segunda, não, essa é a primeira que saiu esse ano? Foi a primeira. Foi a primeira. E eu aqui lamentando que eu não vi a segunda, então não vi nem a primeira. Você nem começou, né? Eu achei bom, assim. Eu amo muito. Que temos aqui, menino? Ben Stiller e Jessica Chastain vão estrelar a nova comédia da Apple TV Plus chamada The Off Weeks, né? The Off Weeks aí. E do que se trata essa série, menino? O Ben Stiller, ele é um professor divorciado que ele quer manter a semana dele bem quando ele tá com os filhos, né? Mas quando ele tá nas semanas ruins, ele se apaixona pela personagem da Jessica Chastain, que é uma, né, uma pessoa misteriosa e que vai fazer... Né? É, que vai fazer ele sair do, do prume, né? Aí. Mas sabe que eu não sei se eu gosto do Ben Stiller? Não sei. Eu não gosto do Ben Stiller. É, eu tenho mixed feelings. Pra mim é tipo eu... bombo. É isso. Eu amo. Ai, ai. Menino, e quando as coisas acabam, não acaba, né? Porque o verão que mudou minha vida acabou essa semana, né? Encerrou aí. Mas na sequência que acabou, o Prime Video confirmou um filme, né? Meu Deus. Que vai contar a sequência dessa grande história de amor. Pra você aí. Chorar, né? Porra, chorar de raiva, né? Porque o último filme foi 80 minutos. Ai, cara. Não, essa série é de uma palmolice inacreditável. Assim. A palmolice dessa série é uma coisa que me dói. Quem faz react dela dá pra entender por que ela é palmolice e por que quem Exato, porque são tudo uns bunda mole do caramba, gente. Porque não tem condição nenhuma, pelo amor de Deus. Sai fora. Não vi ninguém. Mas vai ter o filme. Vai ter o filme, né, menino? Então, é isso. O que também vai ter é Camp Rock 3. Né? Camp Rock. Que foi confirmado aí pelos Jonas Brothers, né? Que vão ser produtores do filme, assim como a nossa gloriosa Demetria também. Né? Que tava aí falando, ai, bem-vindo aí, galera nova aí, esses Camp Rockers, não sei o quê. E eu falei, ué, gente, mas será que ela não vai estar no filme? Ela não vai estar no filme. Mas o engraçado é que a mãe dela vai estar no filme, né? A mãe da pessoa. Mas a mãe dela era a cozinheira, a diretora, uma coisa assim, não era do acampamento? Ah, amiga, tá, não vou lembrar a última vez que eu vi. Eu acho que ela era, tipo, a cozinheira, uma coisa assim, organizadora. E aí Era tipo a mãe da Marley em Glee. É, então, e aí ela não contava pras pessoas que era a mãe dela. E depois que descobriu, uma coisa assim, eu acho. Gente, que vagabunda, ela tinha vergonha da mãe. Ah, eu não lembro. É, eu também não lembro, agora... porque eu não sou Camp Rocker, felizmente. Eu gosto do primeiro, mas o segundo é muito ruim. O segundo é de 2010, viado. Eita. Tem 15 anos. E aí, o segundo, eu só lembro da música... Like Fire and Rain! É a única música boa do filme. E aí, menino, tanto que os falidos da Disney estão fazendo uma turnê chamada Bop to the Top, né? E aí, aquela menina que era amiga da Demi Lovato, ela tá fazendo as danças, né? Ela faz as danças do Camp Rock, o set dela é dança do Camp Rock. É a dançarina. É a Alison, que aparece no documentário da Demi Lovato, que a Demi Lovato pede perdão pra ela, né? Depois de 15 anos, né? Fala, gato, você não supera. Exato! Supera. De mulher pra mulher. Supera. Ai, que ódio. E aí, menino, o que tem aqui? A história do filme vai ser que a banda lá dos Jonas, né, Connect Tree, vai perder a banda de abertura da turnê deles, vão fazer. E aí eles voltam pro Camp Rock pra descobrir uma nova banda, né, vai ser o Estrela da Casa. Eu amo. Vai ser Camp Rock 3, Estrela da Casa. Estrela da Casa. Vai, ela que vai apresentar a disputa. Vai ter a Anitta? Vai! Ai, amo. Vai ter a Katy Perry passando vergonha? Vai, mas só tiver bandeira de gays. Só tiver bandeira de gays. Se tiver bandeira de bi, não vai. Nem de sapatão. Tá? E as filmagens já começaram, né, menino? Então esse filme sai semana que vem, se bobear no Disney Plus. É, capaz de sair agora no Natal. Pode ser que eles peguem as férias ano que vem também, né? É, acho que não vai ser no Natal, porque no Natal tem... Porque no Natal tem o filme de Natal do Jonas, né? Uhum. Eles ainda fazem todo ano o filme de Natal? Não, vai ser o primeiro, amiga. Ah, tá. Por que eu fui assistir? Tinha alguém aí que eu conheço que vai estar no filme, não é? Priyanka Chopra. Ah, é por isso. Eu falei, ah, não, não é que eu vou assistir. Eu falei que o Sasha ia colocar na pauta porque tem Priyanka. Exato. Meu Deus, eu tô vendo aqui o comercial que o Marcos Mion vai fazer um Sobe o Som com música gospel. Oh, e Paula Toller. Precisava. E Paula Toller? E Paula Toller também. Olha. Que loucura. Paula dentro, Paula fora, né? E Jorge Aragão, gente, que confusão. Gente, é um pouco de salada, né? Um pouco de um coisa. E Pedro Sampaio, sempre pendrive. quê? E ainda vai aparecer o humanoide do Lucas Rangel, gente. Eu amo esse humanoide do Lucas Rangel. Que humanoide do Lucas Rangel? Vou jogar no Google. O Lucas Rangel comprou um humanoide de 250 mil reais. E ele tem feito vários vídeos no TikTok com o humanoide. E o humanoide é maravilhoso, gente. É aquele que foi buscar a criança que ele comprou? É, ele mesmo. Rapaz, é um humanoide mesmo. É muito foda esse humanoide. Ele é muito foda. Caralho, que ele foda. Ele dá tchau, ele faz que não. É muito foda. Ele corre atrás dele dentro de casa. Ele corre. Sim. Tem o vídeo que ele vai... Que o Lucas Rangel tá em Minas e tá mostrando pra ele uma galinha. Ele manda o humanoide abaixar pra ver a galinha. Muito foda também. Ai, meu Deus. O que mais a gente tem aqui? Mentirosos, né? We Are Liars, renovada pra segunda temporada. Né? Então vamos poder acompanhar aí as Leilas no passado, né? Exatamente. O que as Leilas fizeram com 16 anos? Exato. Quem as Leilas mataram, né? Botaram fogo na casa. quem também foi renovada aí, Tulsa King, né? Série do Stallone. Inclusive, Cati, nossa amiga, entrevistou o Stallone pra falar da terceira temporada de Tulsa King. Estamos a uma pessoa do Stallone. É isso. Eu tô uma pessoa de muitas pessoas. Eu fico muito feliz por isso, graças a Deus. Né? Ah, eu não, mas... Eu tô... Mas eu sempre sou... é um... Eu sou a só uma pessoa do Felipe Dilon, olha aí. É verdade! Aquela. Que merda. É verdade. Por que você conheceu o Felipe Dilon? Que ela isso, namorou o Felipe Dilon. Que isso, amigo? Você namorou o Felipe Dilon? Não, tá me zoando que você não sabe dessa história. Não. Que isso? Ah, ouve o Ced, pelo amor de Deus. Não, eu sabia que eu sabia do plot do Felipe Dilon, da Mu, do que você, eu achei que você gostava do Felipe Dilon, não que você não, namorou amigo, ele. Ele foi meu amigo de infância. Esse é o resumo. Muito resumido. Ah, mas você pegou ele? Não, amigo, foi meu amigo de infância. É isso. Vamos deixar embaixo. Nada pra gente fazer um aparecer num show dele. Que, eles... que show, amigo? Ele tá fazendo show em bar. Barzinho da Zona Sul. Cantando a mesma música. Sim, a única dele. E a música dos Saltimbancos. Mentira, ele tá fazendo Saltimbancos também, com a mãe dele. E é isso. Ator, cantor. E eu sou a pessoa que liga o... E amigo da Amanda, né? Olha aí. É isso. Do Locado Cast. É isso. Mas o Sasser é minha duas pessoas de muita gente também, é isso. É, por causa dos meninos lá do trabalho, eu tô a uma pessoa de muitas pessoas, né? Por causa da Katia, eu tô uma pessoa da Rachel Brosnahan, do Dave Cornsweet, bem, né? Tô a uma pessoa da Margot Robbie, por causa da menina Amanda Brandão. Eu tô a uma pessoa de muitas pessoas, gente. Eu queria ter uma pessoa pra da Ashley Tisdale, da Britney Spears, essa gente aí que não faz mais nada. Só as falecidas, né, amiga? Vem aí. Nicole Scherzinger, só dessas daí. Olha aí. Só flopada. aliás, falar em flopada, né? Não tem nada a ver, né? Mas parece aí rumores, né? Aquecendo de que a cantora Adele estará no Rio de Janeiro para Todo Mundo no Rio do ano que vem, né? Ai, quero muito que seja, sério. Vou? Provavelmente não. Mas eu queria muito que fosse ela. Nossa, vai ser um amiga, show. A gente aluga um Airbnb no Chopin e assiste do lado do telhado, lá de cima. Amiga, a gente tem que começar a juntar dinheiro agora, então. Vai ser 20 mil reais. A gente não precisa ficar a semana toda lá, amiga. A gente só precisa ir no dia do show. Sim. Assim. Seria alugar por hora, melhor ainda, né? Exato. The Morning Show, menino, renovada pra quinta temporada. Não, não. Tá? Não aceitei. Aliás, tava vendo uma entrevista da Jennifer Aniston e da Reese Witherspoon e o jornalista perguntou pra ela, né, que falou, as pessoas reclamam muito da série porque ela se parece com uma grande novela, e a resposta delas foi, que bom, porque a gente tá aqui pra fazer a série pras pessoas que gostam, as pessoas que não gostam, Caixão e Vela Preta. Reclamou? Tá ruim? Faz um. Faltou. Elas falaram, enquanto as pessoas... estiver gostando do que nós tá fazendo, nós vai fazer mesmo, e se foda todo mundo, entendeu? Pau no cu do mundo. Ou seja, Eduardo Sasser está financiando esta merda. Ai, amiga, vou daqui a pouco dar o play aí no primeiro episódio, né? Olha aí. Esse grande olha mundo. Aí. Mas falar em mousse, menino, vamos falar aí de uma lugar, coisa que vocês adoram, né? Que é premiações, porque tivemos o Emmy, né, na última semana. Verdade, o meme. Que a foi gente... no mesmo dia do show da Katy Perry, né? Então tivemos que fazer escolhas. A gente viu metade, depois foi pro show. Foi. Eu e o Zanon fomos pro show, né? E os outros meninos ficaram aí assistindo. Porque quem eu me importava já tinha passado, né? Então eu falei, vou ficar aqui pra quê, né? É isso. A maior vencedora da noite foi The Studio, né? Com 13 M's aí, venceu. Merecidíssimos. É. Bateu o The Bear ano passado, que tinha ganho 11, né? E The Bear ganhou um total de 0 prêmios nessa temporada. Um beijo pra The Bear, né, gente? Quem poderia prever, né? A melhor, melhor temporada de The Bear. Exatamente. Ai, que bom que logo essa merda vai ser cancelada por causa disso. Sim, então, menino, vamos aqui pros vencedor, né? Daquele geralzão nos vencedor. Melhor animação, eu não vejo, a minha filha do meio vi, diz que é muito boa, Arcane, da Netflix, né, Arcane. Achei que era Guerreiros do K-Pop, porque... Não, é porque é programa animado, né, desenho, né, filme animado. Melhor talk show, né, o Late Show do Stephen Colbert, que todo mundo fez a campanha pra ele ganhar, né, porque ele foi cancelado por causa do Trump. Né? Então, ano que vem de McKimmel, né? Ano que vem de McKimmel tá com o M garantido. Inclusive, Donald Trump, eu vi no site X que o Jimmy Kimmel tá nesse momento em reunião com a galera da Disney pra ver se consegue trazer o programa de volta, né? Aí, tá bar. E o Donald Trump falou hoje que quem falar mal dele, aí ele vai mandar caçar as concessões das televisão tudo. Ah, que bom, né? A liberdade de expressão, né? Não, democracia. É isso. Ah, beleza, sabe, eu tô ligando zero pra esse povo dos Estados Unidos. Você já tem o nosso problema aqui, deixa eles se matarem lá, filha. De verdade, quero que você foda. É isso. Eu tô pra eles. Tô importando com nós aqui. Resto? É. Nunca errou, amiga. Nunca errou. A senhora é perfeita mesmo. Ator coadjuvante em minissérie, né, o filme pra TV, foi o Owen Cooper, do Adolescência, né, primeiro prêmio aí pra ele. 15 anos, né, o ator mais jovem a ganhar o prêmio. Polêmico. Por que, amiga? Porque, amigo, olha só, é o primeiro papel dele. Ele teve... obviamente, ali também ele foi bem dirigido, bem orientado, enfim. Eu acho precoce você dar um prêmio pra uma pessoa no primeiro papel dela, sabe? Mas, enfim. Você acha que pode estragar o futuro? Amiga, eu acho que... Ana Paquin tá aí, né, amigo? Ana Paquin tá aí fazendo nada depois de ganhar um Oscar com 9 anos de idade. E... É verdade, no Piane, né? Pois é, então assim, eu depois dela, depois desse fracasso, e de outros também, tem outras crianças premiadas, crianças entre aspas, né, adolescentes. Premiado. Geralmente tem pessoas que primeiro papel já ganhou e aí depois você vê que não vingou, né? Entrou no auge, né? E saiu. É isso. Eu acho que foi muito merecido, porque ele tá muito bom. E... torci muito pra ele. Mas entende o ponto de Amanda. Entendo também, entendo. Mas eu amo que ele falou, gente, há 3 anos atrás eu não era nada. Falei, gente, você tinha 12 anos há 3 anos atrás. Você me respeita. Você comia areia, amigo. Fora. Aí a atriz coadjuvante, né, foi a Erin Durant, que é a psicóloga, né, arrasou aí, arrasou. Né, Lacrisis. Ator em minissérie foi o pai, né, da Adolescência, né, o Stephen Graham. Também amassou. Todo mundo achou que ia ser o Colin Farrell e não foi, pô. Adorei o soco que foi. A atriz principal foi a Christine Milliotti, né? Pelo Pinguim. Maravilhosa. Esperando. Mereceu. Ai, amei. Amei o Pinguim sozinho. Ganhou por A2Z. A2Z. Ganhou por... por A2Z, exatamente. Filme pra TV foi Rebel Ridge, que ganhou aí. Filme de ação da Netflix. Bafo, né? E melhor minissérie ou antologia foi Adolescência, que também ganhou. Merecido. Uma das únicas coisas muito boas do ano foi essa série. Não teve outra coisa melhor, assim, que você for parar pra ver. Amigo, eu gosto bastante de The Studio também, assim. Não, sim, é muito boa também. Mas dos dramas, pra mim, não vai ter outra coisa melhor, assim, do que Adolescência esse ano. Vai ser muito difícil. Aí, menino, tivemos aqui, né? Ator convidado, né, em série de comédia foi o Bryan Cranston, por The Studio, né, ele é o dono do estúdio lá, do Continental. Muito engraçado. Ele ganhou pelo episódio que ele tá todo morto? É, exatamente. Eu amo. Atriz convidada em série de comédia foi a Julianne Nicholson, né, nossa Sinatra, pela participação dela em Hex, né, como a Mom Talk. Muito boa também. Que é o episódio que ela tá drogada prostituída, que ela ganhou. Eu amo. Acho que esses velhos da academia gostam de um plot de drogado, né? Porque os dois ganham um plot de drogado. Gostam muito. Ator convidado em série de drama foi o Sean Ratowski, aí por The Pitt, né? A grande The Pitt. Olha aí. E atriz convidada, né? Foi a Merit Weaver por Severance, tá? Severance. Ruptura. Severance ganhou alguma coisa. Um pouco. Olha aí, quase. Foi esse também que ganhou, hein? Ah, não, a menina ganhou atriz. Julie Andrews ganhou como melhor performance de voz por Pneus Bridgerton. Por Bridgerton, ela tem... Ela é a narradora. É a narradora. Que delícia. É a Lady Whistledown. Ganhou performance de voz, tá? Melhor... No começo, tá bom. Melhor host, né, em reality competition, Alan Cumming, The Traitors. Aê. E a RuPaul se rasgando lá atrás, nem foi, né? E Greg, não levou nada? Não levou, menino. Apresentador de game show, Jimmy Kimmel, né, ganhou aí, por Quem Quer Ser um Milionário. Então. Melhor narrador, menino, melhor narrador, Barack Obama. Que? Bum. Do nada, né? Tá, Barack Obama. Não. Melhor reality estruturado, Queer Eye. Tá, Queer Eye. É o sétimo M do Queer Eye em 9 temporadas. Se já acabou, né? Reality, Queer Eye. Se é o reality bom, imagina o ruim, né? Porra! Deixa o queer, né? Queer. E tivemos um roubo aqui, né? Porque foi reality não estruturado, foi para Amor no Espectro, né? E não ganhou The Secret Life of Mormon Wives. Ah, eu sabia que eu não ia ganhar, mas eu torci assim mesmo. E quem, as únicas que foram foi a Jen Affleck e a Whitney, né? Elas foram pro... Ah, pra divulgar Dancing with the Stars. Uhum. Belíssimas, né? Uhum. E agora Taylor, Frank e Paul, nossa maravilhosa, nossa perfeita, tudo de bom. Bacheron a mãe. Melhor reality competition, The Traitors, né? Pelo segundo ano consecutivo aí, Lacre Cis. Mas ano que vem vai ser Casamento às Cegas Brasil. Eu amo. Ainda mais, né? Um momento que eu fiquei muito, muito, muito, muito, muito feliz. Melhor ator coadjuvante em série de comédia foi o Jeff Hiller por Somebody Somewhere. Né? Eu amo essa série, foi a minha série favorita do ano passado. E muitas pessoas ficaram, ué, que série é essa? Que isso é tudo? Você assiste. Mas tá bom, eu fico feliz de assistir coisa boa sozinho. É isso. Atriz coadjuvante, um milagre aconteceu, justiça foi feita. Hannah Ann Bynder por Rex. Amo, né? Diva. Eu quase tive uma cacofonia na hora que essa mulher ganhou. Bebê Hannah, do bem. Bebê Rena. Vitória do bem. Ator de. Porque ator de Ice e Free Palestine, né? Free Palestine. Sim. E depois o Hollywood Reporter deixou no dia seguinte um sionista fazer um artigo na Hollywood Reporter criticando a fala da Rena Embaixo. Uhum. Bom, mas ela ganhou o primeiro e o último M dela, né? Já tem pra guardar na partida. Nem falamos que a Hannah Bynder anunciou no Emmy que Rex, a quinta temporada vai ser a última, né? Vai ser a temporada final da série. Agora eu vou ver, porque aí vai fechar tudo, aí eu vou poder ver tudo de uma vez só. Atriz em série de comédia, Jean Smarts, por Rex, acho que não tinha como. E com isso a Jean Smarts venceu o Emmy todas as temporadas que ela fez de Rex, né? Levou todos os prêmios, 4 até agora. E ano que vem vai levar o quinto, né, gente? É isso. Não tem o que fazer. Olha aí. Melhor comédia, The Studio. Tá? Justo. Devia ter ganhado o Rex, mas tudo bem. Eu também acho. Ator coadjuvante em drama, Tramell Tillman, aí por Severance e Ruptura. Primeiro ator negro a ganhar a categoria de ator coadjuvante em série de drama do Emmy. Tá? Primeiro ator. Atriz coadjuvante em série de drama, Catherine LaNaza, por The Pitt. Né? Amamos. Gloriosa. Mas eu preferia Parker Posey, gente. Eu ia perguntar, agora que você é The Peter, merece Catherine McNamara? Ela é boa. Ela é bem boa. Ela é bem boa, amigo. Ela é bem boa. Mas eu queria que fosse a Parker Posey, porque todo mundo no ano passado falou Piper No. Sim. Tsunami. Motos, nada. Também nada, também ganhou zero. Ator é, em drama, né? Noah Wyle aí, pro Plantão Médico, né? Gostoso. O Fallen Skies, né? Fallen Skies. Exatamente. Atriz em drama, menino, pra mim foi um choque, né? Porque a Kat Bates não ganhou. Quem ganhou foi a Brit Lauer, por Severance. Ai, né? Que inferno. E o pessoal falou, nossa, como ela é legal, porque no papelzinho do discurso dela tinha quero sair daqui, né, como se fosse o winner dela. Ai, gente, era muito easter egg, né? O easter egg que ela aprendeu com a Ludmilla, né, porque ninguém viu. Ela viu depois. Ai, ai. E melhor série de drama, The Pitt, né? Venceu aí sambando na Copa de Ruptura. É. Ai, eu amo muito, gente. Pra Severance, nada. Pra Brit, né? Não mereceu. Brit e a coadjuvante, a Meryl. E a coadjuvante. Brit foi tão boa que ela tava atuando como Helena e as pessoas acharam que era Halle do cu delas e quando revelou que era Helena, não ficou, não acredito. Passado chocado. É. Eu amo. E a cabra? Bem-vindo, Leozinho. Opa, miguxas. Demorei um pouquinho, mas estou aqui. Ah, a gente achou que você ia estar com o sotaque carregado de viagem. Ah, tô falando, né, vice? Porque, né? É isso. Não, eu tô tranquilo. Mas eu percebi, eu já não sei se já comentei com vocês, que quando eu converso com pessoas da minha infância, eu puxo o sotaque um pouquinho mais naturalzinho. Não, não. Né, de forma alguma como eu faço aqui, mas eu puxo algumas palavras. E aí, João Pessoa, como eu reencontrei minha prima aqui, né, foi uma pessoa da minha infância muito, assim, fortemente, apesar dela não ter mais muito sotaque baiano, né, porque afinal ela está na Paraíba há muitos anos, eu me vi falando umas coisas que eu não falava há bastante tempo. Olha aí. E pantunete? Curioso. Pantunete, falei muito pantunete lá. E dig, você fez também. Dig, direto. Ai, que pé. Aí você falou, o pedinho e o saltão. Que, aliás, é o nosso momento de amenidades, né? Querendo saber como foi sua viagem, John Pearson. Amigo, excelente, João Pessoa, né? Cidade maravilhosa aí, sempre falo. Eu já conheci o João Pessoa, mas Henrique não, né? Então fui fazer esse trabalho aí. Guia turístico. O que que acontece? Fora eu, mamãe estava lá, mamãe e papai estavam em João Pessoa. E mamãe tem um projeto de longa data de comprar um apartamento em João Pessoa. Ai, vou viver aqui vários meses e tal. Ela tá, sempre tem esse papo, né? Então ela tava muito assim, vocês têm que conhecer o Bessa, né? Que é o bairro que ela costuma ficar em João Pessoa, porque a gente tava em Cabo Branco, né? Que é uma área muito mais turística, ali do ladinho do letreiro, né, João Pessoa. E ela ficava, não, praia de verdade é no Bessa, né? Minha mãe não fala plural, gente. Adoro praia de verdade. E aí ela ficou, vocês sem conhecer o Bessa, sem conhecer o Bessa, fomos ao Bessa, enfim, no último dia. E era uma praia, bem bacana, mas assim, nada de muito diferente, né, das outras. Mas assim, lugares de João Pessoa, viu, gente, que pra mim continuam top lacrante. Pôr do Sol do Jacaré, que é uma, na verdade é em Cabedelo, que é o município ali do lado, mas que, né, muito próximo de João Pessoa, que é um programa muito cultural, muito... Como eu diria, muito classic, porque assim, tem um rapaz, Jurandir, que eu vou contar, aliás, em Sorel aqui, Jurandir. Jurandir, ele toca bolero de Ravel no saxofone. Ô, louco! No pôr do sol, atravessando no marquinho ali, né? Então é um programa que muita gente começou a ficar em volta. E ele revitalizou a área, assim, que era uma área meio largada, que de repente fizeram uma feirinha de artesanato, vários, né, eventinhos, várias estátuas de jacaré, mandei pro Sassi curtir, porque é na Praia do Jacaré. E aí ele atravessa no barquinho, tocando, tem ali aqueles minutos do pôr do sol, que o sol se põe em João Pessoa lá pras 4:30 da tarde, 5, né? 5:30 já tem um breu, porque é o primeiro sol do Brasil e tal, porque é o ponto mais ao oriente e tal, mais perto do oriente. E aí ele faz essa performance, se despede, e aí todo mundo vai viver suas vidas, mas é muito gostoso, muito bacana. E aí quando eu cheguei, eu falei pra minha mãe assim, né, será que Jurandir já tem algum substituto, assim, já treina alguém, porque um dia não vai poder, né? Ou vai acontecer alguma coisa, ou vai ser desvivido. E aí minha mãe, né, sempre uma pessoa muito... Gente, eu vou falar isso aqui, vocês já cancelam minha mãe, não fui eu. Minha mãe falou assim, é, e Jurandir, ele é bastante gordo. Ah, mano, da diva. Já queria você matar. Setembro amarelo, velho. Você falou pra ela, setembro amarelo? Falei na hora, falei, mãe, setembro amarelo. E aí, quando a gente foi assistir a performance, entrou a pessoa no bar e minha mãe falou assim, não é Jurandir. Você matou a questão, né? Ou matou Jurandir, né? Porque esse homem é magro. E Jurandir foi no Jô Soares, não sei quando o Jô Soares ainda era vivo, e ele era muito mais gordo que isso, esse não é Jurandir. Aí Henrique entrou no Instagram de Jurandir e viu que era Jurandir. E aí minha mãe falou, não é possível, esse homem fez uma bariátrica. Eu falei, gente, não pode só ter tomado uma canetada, uma coisa assim, tem que ser bariátrica, né? Eu amo a diva revoltada. Ah, não, cara, o único que eu entendi é o gordo, foda-se. Cadê o gordo que me prometeu? Não, ainda rolou uma conversa assim, porque antes de saber que era Jurandir mesmo, ela falou assim, mas você vê, né, quando era Jurandir era bem melhor a música, era capaz de ter tocado, esse aí não é Jurandir, não tá tocando como ele. É que ela deixou de ser gordo e perdeu a graça, né, igual Leandro Hassum. Então, aí ela não entrou nessa, ela falou, talvez por ele ter emagrecido tanto com essa bariátrica, olha, ele não tenha mais fôlego pra tocar como... Ela dá o laudo completo. É. Ela foi piorando cada vez mais que ela falasse. Eu estou apaixonado, só que eu falei... Ela foi totalmente antes de Setembro Amarelo nessa aí. Sim. Aí, ai, menino. Não podemos juntar muito, sua gente. Com a minha mãe. Os crimes que vão sair dali... Atrapa de J.K. Rowling nas mães. Aí, ó, pra dar uma amenizada, uma dica que eu queria dar também, francesa, de uma pessoa. É um mall vivo a céu aberto, que eu descobri lá, que se chama... Ville des Plantes, né? Vila das Plantas. E aí, menino, ele é um espaço bem rural, só que não. Ele é no meio. Ele é no Bessa, inclusive, ali no, na área do Caribeça. Ele é uma área com muitas plantas, assim, tipo um terreno com uns vidros de plantas, assim, muito, muito bonitos. E aí eles colocaram dentro quadras, restaurantes, quiosquinhos, cafés e tal. Tipo o Pontão aqui, vocês conhecem, Brasília, menos Zanon, né? Que nunca veio. Mas muito mais arborizado, muito mais temático. E aí a noite fica belíssima, assim, sabe? Umas luzinhas bem posicionadas, me sentindo numa exposição de Natal sem ser de Natal. Ah, eu amo. Fora de época. Ai, saudade de Natal. Mas é João Pessoa, não é Natal. O quê? Quê? Ah, mas eu adoro ficar nesses ambientezinhos, assim, cozy. Uhum, é muito fofo. Né? De Natal. De Natal. Aí, quem mais? Uma pessoa que eu acho que é bastante bom. É... O Carol do... Carol é ótimo. Farol do Cabo Branco é o ponto lá, Ponta dos Seixas, que eles falam que é o ponto mais ao oriente do Brasil. Uhum. Tá um pouco abandonada a região, tá? Tinha uma estação de ciência lá que era bem bonitinha, assim, tinha umas exposições. Nessa época tava a exposição minimalista, não era só o vão, sem nada. Mas tem um parquezinho lá chamado Bosque dos Sonhos, que é bem de criança, mas, né, nós, como eternas crianças, sempre curtimos, que é várias estátuas de cantores, né? Então tem Luiz Gonzaga, Patunete, Digirigirim, várias figuras, assim. E aí, vários banquinhos, mirantes, muito bonitinho. Então vale super a pena. A área que eu fiquei, que eu falei... Menino, eu tenho que falar pra vocês do meu hotel, porque é um negócio que eu tô incrédulo até agora. O hotel que eu fiquei... É do Hulk, né? Lulu? O jogador. Ah, tá. Pensei que era o Luciano. Tem o Hulk, Luciano Hulk, o Hulk jogador e o Hulk da Marvel. E o herói, da Marvel, né? Já achei que era um hotel verde. Exato. E aí, quando eu falei que ia ficar nesse hotel, tem uma colega minha, uma senhora, muito, muito João Pessoa, que vive lá, que falou assim, meu Deus, esse hotel é mais chique de João Pessoa, não sei o quê, luxo e sabor e tal. E eu tava esperando uma experiência, assim, religiosa, né? A primeira informação sobre o meu hotel que é muito importante é que caso alguém vai ficar, viu, gente, no bar ou hotel. Ele fica na rua que é imediatamente colada ali no, na placa. Eu amo João Pessoa, né? E aí é um largo que ele é meio fechado. Super bombante à noite, crianças andando de veículos motorizados e tal, gente sambando. Pantonetes, né? Pantonetes. Andando de pantonetes, exato. Só que, o que acontece? A rua do hotel em si, da frente do hotel, fica fechada pra carro. Então a gente chegou, meus pais foram buscar a gente no aeroporto, a gente teve que ir a pé pra lá. Depois a gente descobriu que tinha uma área de trás do estacionamento do hotel, mas que o Google Maps não indicava, né? Então ele só falava, te vira aí, sai carregando mala a pé mesmo. E aí, menino, quando a gente entrou no hotel, começou, o bicho pegou. Porque assim, eu acho que eles estão fazendo uma obra lá. Então você chega pelo térreo, aí você atravessa um portal de vários pedacinhos de pau, assim, eles fazem um portal meio survival, sabe? Pra você ir pro conselho. Você desce o elevador até o subsolo, e aí você é recebido por ninguém mais, ninguém menos que Nicole Kidman. Meu Deus! Porque é uma galera toda de togas, assim, e roupas locais. Exato, e aí você chega, as pessoas, elas usam esse tom de voz aqui. Sejam bem-vindos. Ai, que medo! Que horror! E aí, eles falam assim, você deseja um coco ou um champanhe de boas-vindas? Que loucura! Aí eu aceitei o coco, né, porque... Não tava indo na vibe do champanhe. Tomei meu coco ali estampadinho com o nome do hotel e tal. A gente percebeu que em todas as oportunidades que as pessoas do hotel tinham, elas ofereciam algo pra gente que poderia ser uma microdose, né? Com certeza era, amigo. Então, por exemplo, quando a gente saía do quarto do dia, a gente deixava ali a plaquinha, limpar o quarto, trocar a toalha e tudo. Quando a gente voltava, o quarto tava, né, apenas limpo com tudo trocado. Quando a gente tava saindo da noite, a gente voltava pro hotel, tinha dois chocolatinhos em cima de um negocinho assim, uma folhinha. E Henrique comeu os dois chocolates que eu não tava comendo, né? Então a microdose ficou toda pra ele. Virou uma microdose, virou uma dose já, né? Exato. E aí no café da manhã, você tava lá, sentava na mesinha, vinha o pessoal de Nicole. Deseja um champanhe? Meu Deus! 7 horas da manhã, a gente no pantuné. Ah, porque algum lugar do mundo deve ser, né, amiga? O hotel da Belinha Reutemann, mano. Não, e normalmente os hotéis, né, tem aquela coisa do frigobar ali. Eles tinham frigobar com as coisas pagas, mas todos os dias também tinha uma aguinha de cortesia do Barabá. Barabá. Vocês foram contaminados com alguma coisa, com certeza. Sim, isso foi ótimo. Se o Hulk quiser me patrocinar, me dá microdose sempre, eu tô aceitando. Eu amo. Café da manhã muito gostoso. Não achei esse luxo, achei um bom hotel, tá? Não vou mal dizer aqui. Mas não, fora a microdose, não vi essa coisa toda que me disseram que era o hotel mais luxuoso das Américas. Uma piscina pequena, era aquela piscininha que fica ali no, na cobertura, um quadradinho, sabe? Pra você ficar olhando na rua, olhando os réis mortais. Falei, gente, queria um piscinão de Ramos, um negócio amigo, assim. Eu tô vendo as fotos aqui, eu tô achando belíssimo. Amiga, muito bonito, mas, por exemplo, a piscina, a foto engana bastante. Que você, eu olhei a foto da piscina, falei, tanto que quando eu fui nesse andar com o Henrique, ele falou assim, eu vi a piscina. Eu falei, como assim? Eu tava num cantinho ali, aí eu, não tem como, gente, a piscina é enorme, eu vi as fotos. Aí ele falou, não. Aí quando eu fui ver a piscina, 2 quadrados. É. Bons fotógrafos fizeram boas... O ângulo é tudo, né? É já tudo, uma iluminação, um negócio. É isso. Essa iluminação e bom ângulo. Exato. Acabou. E aí, gente, fora a Praia do Bessa, né, eu tenho que indicar Tambaú, que é onde tem a feirinha de artesanato, várias feirinhas de artesanato, na verdade. Comprei várias sungas, várias camisas de praia, que eu vou usar agora sempre, né, em Brasília, essa cidade muito praiana. Com certeza. Verão chegando, né? Mas, amigo, eu voltei transformado, sabe? Eu fui pra praia e falei assim, gente, eu quero ser uma pessoa que toma mais sol. Aí eu já fui hoje num clube que tem aqui em Brasília, que há tempo que eu quero conhecer, pra eu ficar sócio, pra eu poder nadar uns dias. Eu entrei no... Acho que foi a microdose. Uma nova mulher. É, voltando às suas raízes nordestinas, né? Sim. Finalmente. Quanto, né? Uma nova era, né? Back to base. Vem aí, vem o Léo Negão, né? Finalmente. Que você sempre achou que eu fosse. Que eu sempre achei que você fosse. Exato. Mas muito gostoso, foi uma viagem bem rápida, né? Foram aí 5 dias, mas deu pra curtir bastante, foi bem intenso. Era aquilo, né? A gente tinha que acordar muito cedo, porque como o sol se põe antes das 5, eu fiquei muito, muito abismado já no primeiro dia, que a minha prima falou assim, ah, quando eu cheguei, né, a gente chegou tipo 1 hora, assim, e o check-in era só as 3. Aí eu falei pra ela, ah, vamos sair, tá pena, eu tô de calça, né, uma barra, não pude nem me trocar ainda. Aí ela, não, fica tranquilo que tem sol até umas 4h30. Eu achei que fosse brincadeira, né? Mas não, realmente. E menina, a gente viu uma cena chocante. Chocou toda a nação. Porque imagina a orla de João Pessoa, né? Toda na escuridão. Apenas as luzes das varandas se destacando assim naquele horário ali das 5h40 da tarde. Aí a gente tá andando, viu uns senhores ali sentados nas cadeirinhas de praia, gente, na calçada. Banheirão de velho. Não, calma. Aí eu falei assim, que fenômeno curioso, né? As pessoas sentadas na calçada e minha prima falou, ah, o velho olhar a vida alheia, né? É muito, muito ato de cidade interior que importaram aqui pra uma pessoa. Aí ela virou pro lado e falou assim, mas se eu morasse ali, por exemplo, naquela varanda, eu não ia nem descer pra ver a vida alheia, ia ver de lá mesmo. Menina, na hora que ela falou isso, a gente olhou pra varanda, tinha um homem transando. Não sei se com alguém. Delícia! Porque assim, o homem tava no movimento pélvico, assim, pá, pá, pá, e ele tava batendo numa bunda na frente dele. Gente, na varanda. Olhando pra rua e batendo. Que delícia, quero. Só que qual que é a grande questão? A gente viu o movimento. Viu o homem dar um passo pra trás e não viu quem estava à frente dele se mover em nenhum momento. Então a gente não sabe se era uma boneca inflável, se era uma bunda de plástico, se era, né, uma pessoa desacordada. A gente ficou muito preocupado. E era o humanoide do menino lá, né? Exato. E aí na frente dele, nos bancos da praia, estavam várias crianças e velhos. Ah, mas a criança já deve estar acostumada a ver o né? velho comendo o humanoide do Lucas Rangel na Podia ser Silvia, né? De casamento aos céus. Ai, gente. Eu falei pra minha prima, os grandes momentos da viagem ficou de uma pessoa pra mim, a varanda e o drink que eu tomei no quiosque da praia. Que o quiosque da praia é sempre uma merda, né? Sim. Eu cheguei lá, aí tinha assim, caipirinha, R$12. Aí tinha outra, caipirinha com serra limpa, sei lá, que eu quero cachaça, 18. Eu falei, bom, é de 12, deve ser 51, né? Aí... Primeiro, a gente chegou na barraca e as meninas falaram assim, minha prima e a Ana Mo, a gente pode ficar na mesinha na areia? Aí o rapaz falou assim, ai, vocês até podem, mas se a fiscalização aparecer, vocês têm que falar que a mesa é de vocês, senão é 50 mil pra barraca. Eita. Aí eu falo, não, a gente diz que é nossa, fica tranquilo. E aí ele ficava, pegava uma cadeira, botava de volta na barraca e ficava assim, será que eu quero correr esse risco? Sabe, ele não tava muito seguro. Aí eu falei, não, gente, vamos ficar dentro mesmo, né? Economizar o pobre. Aí, fomos perguntar das cachaças, eu falei pra moça. Vem cá, essa caipirinha comum aqui, ela é de qual cachaça? Ela, ah, tem várias cachaças. Tem vodka. Aí eu fiquei, quê? É a variedade de cachaça. Tem vodka. Aí ela, não, vou lá dentro. Aí voltou e falou, é 51. Então não tinha nem opção da outra mais cara, né? Ou era 51 ou vodka. Uhum. Aí eu falei assim... Que é a outra cachaça. Exato. Aí tinha... Nossa, tinha assim, né? Com o Smirnoff, eu falei, bom, Smirnoff... Eu falei, tem de morango? Ela disse, vou lá dentro pesquisar. Voltou e disse, tem sim. Eu falei, então pode trazer de morango com o Smirnoff. Aí ela é caipifruta, né? Né? Como normalmente chamam a caipirosca... Com outras frutas. Falei, sim, é caipifruta. Na hora que ela deu 2 passos pra direção da cozinha, eu li no cardápio. Caipifruta. Polpa de... Ah, caralho! Aí, viado. Minha prima ainda falou assim, dá pra cancelar. Ela falou, não, eu vou aceitar o que vier. Veio uma taça com um polpão cremoso de morango, assim. Uns 2 moranguinhos que claramente estavam congelados há muitos anos, não tinha nem mais um cara assim, sabe? Era assim uma uva. E a taça besuntada de leite condensado. Gente! O morango do amor das cachaças. É isso. E aí foi um dos piores drinks que eu tomei na minha vida. Socorro. Que maravilhoso. Mas tomou tudo, a gente... né? Tomei, não desperdiço, você sabe, né? Cada gota. Importante, né? E aí apelidamos de Pouparosca. Pouparosca. Espero nunca tomar. Ah, quando for pra João Pessoa, eu te levo lá. Chama Camarote Bar. Olha. Vamos lá não beber esse drink, por favor. Ah, mas se eu Nossa, for, eu quero e... beber isso. E pensa num lugar de drink bom. Tinha um lugar lá chamado Havana Gastrobar, né? Havana Unaná. Unaná. Que era só de cubanos, todo mundo que atendia eram cubanos, que tinham ido pra lá. Uns tacos muito gostosos, assim, sabe? Uma carnona bem temperada e tal. Mas uns drinks, um morritão, R$22, uma taçona, sem leite condensado, sabe? Só o hortelã fresquinho, assim, o rum. Aí tinha uns drinks com gengibre, frutas amarelas, frutas vermelhas. Nossa, muito bom. Tô até agora com saudade do Havana. Morritão. E foi isso, gente. Muito pra, muito beça, muitas plantas. E vamos ver se minha mãe comprar o AP, né? Vou ter que voltar. Peraí. Vai ter que voltar, que pena, né, amigo? Vai tomar uma farosca. É. E ela ficava falando pro Henrique assim, você gostou daqui? Aí ele, gostei bastante. Aí ela, mas gostou o suficiente pra vir outras vezes? Aí ele, sim. Aí eu fiquei, Henrique, ela vai te dar uma microdose. Que é pra você poder me obrigar a vir pra ela comprar esse apartamento, fazer valer a pena. É, tem que estar sempre ocupado, amiga. Ah, é? Porque, né? Exato. Ai, ai. Eu amo. E você, Amanda Nudes? Você fez uma São Paulo tour? Você viu shows? Eu vi shows. Assim, na verdade... Você viu o Wicked pela 140ª vez. Você tá financiando essa extensão dessa temporada. Estou o curso mesmo. Da Mayra Ruiz é todo lindo, né? Olha, eu fiz uma tour que foi... Que saiu com sapatões. Todas, sim, todas as siglas, mais héteros. Eu fiz todos os nomes. Mais pessoas normais, né? Mais pessoas normais, exatamente. Porque assim, eu fui para São Paulo especificamente para o The Town, né? Porque, por motivos de fogo no cu de ver um show dos Backstreet Boys. Apesar de que, como conversamos antes, temos certeza de que eles virão no Rock in Rio, pelo andar da carruagem. Mas assim... Eles vão ficar aqui até lá, né? Até lá, com certeza. Botaram fogo e eu fui. E assim, como eu já comentei com os meninos, né? A minha maior preocupação desse rolê realmente era a ida e a volta. Porque sou uma pessoa que não anda de metrô em São Paulo, porque eu me perco. Então, eu fiquei nessa coisa de tipo assim, caramba, acho que a gente vai se enrolar. Eu e as meninas, a gente vai se enrolar. Então, decidimos ir de Uber. A gente pegou, todo mundo que pegou Uber pra chegar até os apartamentos que iam ficar, enfim. Perguntou, e aí, como é que o que o senhor aconselha? Vai, não vai? Melhor esse transporte público mesmo, não sei o que, não sei o que. E todos eles falaram, não. Se você for antes de 4 horas, é tranquilão. Agora, a volta, eu aconselho vocês a voltarem de transporte público, porque fica muito cheio. Então, a gente combinou, assim, de ir de Uber e voltar de transporte público. Só que, gente, o flop é tão real que eu fui e voltei de Uber. E eu não passei nem perrengue. Nenhum, zero. Eu só demorei pra chegar, realmente, porque o trânsito... A gente saiu tarde, a gente saiu mais de 6 horas. E aí, pegou o trânsito de quem tava saindo do trabalho... Mais o fluxo para Interlagos. Mas os próprios Uber estavam falando, pô, isso aqui perto de Fórmula 1, né? É Fórmula nada. 1, impossível pegar Uber, impossível. Impossível. O cara falou, eu já fiquei 5 horas em trânsito por causa de Fórmula 1. Eu não faço mais Fórmula 1 por dinheiro nenhum. Então, foi bem tranquilo de chegar. Tava muito frio nesse dia e tava chovendo também. Tava mas, assim, chuvinha fina, enjoada. Não era uma chuva torrencial, era essa chuvinha fina. E o que aconteceu? Quando eu cheguei, tava chutando um show do Derulo. Que... Cheguei, né? Um show é bondade sua, né? Exatamente. Um Spotify aberto ali. Exatamente. Fazendo um show de TikTok. E eu falei, galera, olha só. Eu não vou andar até lá pra ver essa merda desse show. Vamos ficar aqui vendo no telão, né? Do outro qualquer palco. Qualquer coisa, vocês gritam de onde você estiver. Wiggle, wiggle, wiggle. Exatamente. Só que aconteceu, começou a apertar a chuva e de frente pro Skyline tinha o Skyline é o secundário? O Skyline é o principal. E qual é o nome do outro? Do... The One. O The One. De frente pro The One tinha a lojinha do iFood. iFood? A gente viu que tava rolando música lá dentro e tal, a gente queria só se abrigar, porque frio do caralho. Aí uma amiga minha falou assim, cara, vamos entrar ali no iFood, sei lá, ver o que que tá acontecendo. Galera, era um baile funk. Tinha um DJ tocando funk pesadão. A gente falou, não, vamos ficar aqui mesmo. O cara do o promoter lá do iFood encheu a gente de luzinha, que estavam distribuindo umas luzinhas do iFood. E a gente ficou lá dentro dançando e cantando e Derulo, foda-se. Mas era muito grande esse espaço? Não, era um espaço de 2 andares, só que o andar de cima era só pra VIPs. Embaixo tinha uma ativação, uma fila, que é pra galera pegar brinde e tal, aí tinha que fazer uns jogos. Pegar sacola, né, que o Léo gosta. Exato, pegar sacola lá das montanhas. Ah, iria muito. E a gente ficou mesmo no baile, gente. Tinha um DJ lá tocando e tal. Era o Pedro Sampaio. Que... deu naquela esquentada, né, no baile. Sim. É, tava mais agitado que o show do Deru. Mas aí eu fiquei. Foi legal porque eu fiquei observando os funks de São Paulo. E eu percebi que existe uma coisa da mamada coletiva. Mas, gente, do nada. Não tem assim muito no Rio. É tipo assim, não tem assim. Ah, me mama, me come, não sei o quê, chuva, mas xoxota. É sempre assim. É sempre assim. É, mama eu, mama os amigos. Entendeu? Me mama e mama os amigos. Não sei o quê, dá pra mim. É uma coisa solidária, né? É, mamada solidária. Mamada solidária. E eu achei isso muito curioso. Eu até falei isso com as meninas. Eu falei, cara, é engraçado, né, menina? É sempre puxado pro coletivo. Gostei. Achei inclusivo. Achei meu lugar, né? Achei meu lugar. Quando a chuva melhorou, foi quando tava começando o show da Luísa Sonza, a gente desceu, a gente viu o show todo, estava vazio. Gente, estava vazio. Eu fico de cara quando eu vejo assim na televisão, parece realmente que tá assim, tá cheio de gente, mas é cheio de buraco, assim. E eu não fui lá pra grade. Mas estava vazio. Mas o que dava pra ir pra grade? Oi? Dava pra você chegar na grade, dava, se quisesse? Dava. Se eu quisesse, dava. Mas assim, o que que rolou? O show seguinte era o dos Backstreet Boys. Então a galera já tava lá, plantada lá. Muita gente ficou plantada e falou, foda-se o Luísa Sonza. Então foi legal de ver o show, assim, mais pertinho. Foi um show legal. E eu falei pros meninos, eu não sei se eu tava bêbada o suficiente pra ter curtido muito esse show, porque eu curti muito. E aí, depois a gente foi pra ver os meninos em si. E aí eu falei, agora vai vir o perrengue. Meninos também, bondade sua, né? Senhores, né? Os casamentos à cega. E aí o que que rolou? Eu falei, caralho, agora a gente vai ter que ser estratégico, não sei o que, não sei o que. Cara, cheguei lá. Se eu quisesse, eu ia pra grade. É isso. É bizarro, assim, a gente mudou de lugar um monte de vezes. A gente foi lá pra frente, foi lá pra trás, ficou perto do som. É, fui no banheiro, voltei, tranquilíssima, assim, nenhum problema. Na hora daquela música que ninguém conhece, é Sibéria. Falei, ah, gente, Sibéria, ninguém conhece essa música do Backstreet Boys, vou no banheiro. Fui no banheiro, voltei, e sem perrengue nenhum, zero. Mas eu não passei perrengue, eu tenho certeza, porque realmente não estava lotado. Se eu tivesse na lotação máxima, talvez eu tivesse passado perrengue. E só reclamei um pouco da andação, né, amigo? Porque, assim, é um sobe e desce do caralho. É toda hora uma montanhinha, tu sobe, tu desce, parece Ouro Preto. Aí eu não gostei, disso eu não gostei. Mas desce, assim, não sobe, empila e rebola, né? Exato. Toda delícia, toda gostosa. Não passei perrengue pra beber, não passei perrengue pra comer, nem pra chegar e nem pra sair. Então, no geral, foi muito positivo. Muito positivo. Os meninos mandaram um show muito divertido, todos os sucessos. Então, pô, a gente só via, assim, a galera que claramente tinha 16 anos nessa época e tava muito realizado de estar ali, sabe? Então, uma galera muito animada, muito animada. No show dos Backstreet Boys, foi a mesma energia que a galera tava vendo o show do Lionel Richie. Sim, tenho certeza. E assim, eu se tivesse um show deles, só deles aqui no Rio, eu iria com certeza, porque eles são muito animados, muito simpáticos. Então assim, foi bem, bem bacana. Eu pude dar um check na minha lista de anos 2000 que eu gostaria de ver. Agora só falta Spice Girls pra mim, porque já fui no show. Já vão voltar, né? Vão. Backstreet Boys, NSYNC, Britney e Christina Aguilera. Aí ficou faltando realmente agora. Não, não foi na banda Kiss Me. Exato. E viu Cristina Aguilera e N5 no mesmo e Backstreet Boys no mesmo ano. Olha aí, no mesmo ano, realizando sonhos da Mandinha de 16 anos. Eu amo. Aí, né, foi na sexta-feira, no sábado. Eu, geralmente, quando eu tô sábado em São Paulo, eu vou caçando exposição pra fazer tal. Só que a gente tava numa energia meio baixa, cansado. Então a gente só saiu pra almoçar um ramen maravilhoso, que tinha perto da casa do meu sobrinho, que eu não vou lembrar o nome nunca. As meninas testemunharam um furto, o que pra mim foi meio bizarro sair do Rio de Janeiro e dar de cara com um furto em São Paulo. Mas eu, nessa hora eu tinha ido ao banheiro antes da gente sair. Elas estavam do lado de fora do restaurante pra pedir Uber. E aí veio uma moto na contramão e pegou o celular do cara que tava esperando o lugar dele no restaurante. Meu Deus. E teve esse rolê. Aí depois a gente foi pra Liberdade, porque já tinha umas coisas que a gente já tava mirando de comprar lá na Liberdade mesmo. E pegar uns vape, né? É, pois é. Não, dessa vez não. Então a gente já tá há muitos anos sem limpas, sem vape. Eu amo limpas. Mas a gente tomou café no café da Hello Kitty lá, e é bem legal, assim. Bem bonito. Ah, eu amo aquele café. Sim, bem bonitinho. Amiga, você não foi no café da Sakura? Não fui, porque a da Hello Kitty tava muito na nossa cara ali, e a gente só foi lá. Mas foi um rolezinho bacana, e depois a gente foi pra um bar de sapatão, chamado Bandeira Bandeira, que também é muito bom de drink, assim, tomei muitos drinks, tava bem cheio. E Evelyn pegou algum homem? Ah, dessa vez não, amigo. Dessa vez eu te devia. Ela sempre São Paulo aproveita, né? Exato. E aí eu larguei a parte homossexual da bissexualidade que, e fui no domingo eu fui pro Allianz Parque pra conhecer o estádio do Palmeiras. Olha aí. Do que nada. Valeu, puta merda, hein? Porra, gente, vai no Allianz Parque ver um show. Não vai conhecer. É, eu curto, né, galera? Infelizmente, essa masculinidade tóxica que eu tenho vem do meu amor pelo futebol. E aí eu fui lá conhecer e foi muito maneiro, assim, foi bem legal pra quem gosta, né, obviamente. E aí a minha sobrinha falou, poxa, não tenho nada pra fazer à tarde. Aí eu olhei pra cara da minha amiga Luana, que é outra fã de Wicked, tarada, que nem eu. Falei, e se a gente fosse ver o Wicked? Aí ela, ai, maneiro, nunca vi. A minha sobrinha, né, ai, então vamos. Aí fomos. E foi com o Mira Ruiz, não foi com o Fabi Bang, então foi bom. O quê? Mentira, eu amo o Fabi Bang também, mas foi legal. Assim, a outra menina engraçadinha, engraçaralha. Foi domingo? Foi domingo à tarde, 3 horas da tarde. Eu acho que domingo é a folga da Fabi. É a Verônica? De quarta. Mas? É isso. O povo fala muito bem da Verônica. Aham, não sei. Tem uma outra que faz a Elfaba também, todo mundo fala bem também. É, eu acho que sim. Eu acho que foi Verônica. Não sei. Eu vou dar uma olhada no Instagram. Mas foi bem legal também. E aí, embora à noite, a Lone vendo máscaras de oxigênio não caíram automaticamente, morrendo de vergonha das pessoas do ônibus. É isso. Eu amo. Amo, perfeitos! Ah, eu amo logado viagem, gente. É isso. É tudo pra mim. Eu lembrei que eu tive história de futebol também, mas não foi tão bom quanto da Mandy. Por quê? Foi em qual estádio? Que é... Não, menina, a gente tava num quiosque também. Uhum. E aí tinha um cara com a camisa do Flamengo. E aí chegou uma galera, assim, que eu não sei de qual time era, não entendi muito bem a confusão. Que um tava com um pedação de pau na mão, um pau deste tamanho. Meu Deus. Querendo bater no homem, dizendo que se ele não tirasse aquela camisa do Flamengo, ele ia morrer. Ah, apoiado. E aí o homem muito sabiamente tirou a camisa e tirou do recinto, né? Porque não precisava passar por aquilo. Meu Deus. Mas assim, foi completamente gratuito, não tava rolando o jogo, né? De nada, o quiosque não tinha nada a ver. O povo ela só começou... quis. É, a pessoa só falou, ah, não gostei, Flamengo aqui não. Na frente da minha salada? Não tô lendo. Não, aqui em casa também é assim. Se vier com camisa do Flamengo, é pau nas costas. Mas, gente. Eu vou de camisa do Flamengo, então, porque eu tô precisando. Vou chegar, cara. É aqui que estão dando pau nas costas. Bota de palminha. Vocês estão sabendo da novidade? É. Eu amo. Ai, mas menina, vamos falar de coisas então que assistimos. Opa, vamos. Né? Ah, eu tenho que dar a minha notícia do meu bloco K-Pop Hunters da semana. Ah, qual é? Menino, rolam boatos. Toda vez é rolam boatos, né? Não traz uma notícia concreta, né? É, que assim, tem um curta prontíssimo pra sair na Netflix. Eles só estão esperando não sei o quê, mas tá tudo pronto pra sair. Deve ser um curta tipo de um minuto daquele gato demônio, aquele pombo de três olhos, só fazendo alguma palhaçada, né? Vai sair junto com a terceira temporada de Deu aí, né? Amo! Que ódio. E é isso. Ai, mas vamos falar então de Glee, menino. Vamos falar de Glee, porque tivemos uma reunião aí de Glee, né? Olha. Na estreia da nova temporada aí do programa de Jenny Lynch, né? Weakest Link, que agora vai estar tendo a versão Celebrity na Fox, né? O programa era da NBC, foi cancelado, agora tá na Fox. E tivemos uma Glee reunião, né, menino? Aí com grandes participantes. Amei, né? Que Jamie falou que teve o povo que se lançou estrelato e o restante tá aqui. Eu amo! Foi incrível. Foi incrível. E quem tivemos participando? Bequinha Tobin, né? Nossa véia. Nossa véia. Saudosa véia. Saudades véia. Nossa saudosa véia. Tivemos também Amber Patrice Riley, né? Mercedão. Masked Singer Winner e Olivier Winner. Dance with the Stars também. Só não Tony, né? Porque Tony tivemos Doutora Bailey, né? Alex Newell. Maravilhosa. Tivemos Jenna, que bateu em Leózio, agressora. Agressora. Dando palco pra agressora, esse povo, né? Jenna, agressora. Tivemos mãe, né? Nova mãe também. Nova mãe. Coach Beast, tivemos aí, né? Dot Marie, Coach Beast. Heatherzinha, né? Heatherzinha aí. Lembrou aí que golfinhos são tubarões gays, né? Ah, eu amei, gente. No final, quando ela fez ali meio Brittany, eu amei. E tivemos Karofsky, né? É isso. Tu falou na de short? De... Falei de cord. Falou? Short não, cord. Ah, a gente chama de short, né? Que é, a gente é íntimo. Falei, foi o segundo que eu falei. A gente é íntimo, porque ele é o protagonista do meu livro e do Léo, né? Então... Exatamente. Revelando que o pau tá pra jogo e... É. Exato, que ele fez um ensaio aí pra Playgirl, né? Ganhou 100 mil dólares, embolsou o dinheiro e não deixou a revista sair. Eu amei esse papinho. Ai, fiquei com dinheiro, meu agente tirou da banca. Aí a Jenny Lynch deu a missão, né? Que é pras pessoas acharem a revista. Sim. Eu gosto que ele falou que era um ensaio frontal, né? Só que Playgirl não tem. No máximo é uma bundinha, um homem escondendo as partes ali, botando as mãos na frente. Não tinha nem uma cabeçota? Acho que não, amigo. Amiga, não rolou não, acho. Ah, não, já sou pra ver um Paulo, obrigado. Ah, eu veria. Eu procurei. É, porque tem que ser ou um caule ou uma cabeçota, pelo menos. Eu acho que ele não ia fazer. É. Eu acho que é minha nádega e mais nada. No máximo, uma virilhinha e um pelinho ali. Exato. A minha fonte, né, de assuntos de Luciano Guaraldo, me mandou uma notícia da época que Cord fez, supostamente, essas fotos. Que realmente essa notícia é bastante antiga dessa Playgirl, que foi sucesso de vendas. Porém, o que a notícia diz é que ele não. A revista. Ele fez as fotos, tirou. Mas as revistas não chegaram nem a chegar em banca nenhum, igual ele falou, não. Às vezes tem a cabeçota e não atingiu o tamanho necessário que era pra... Pode ser. Gente, mas é como que a gente fica com dinheiro e não sai as fotos? É, isso não faz meio sentido, né? Dinheiro. Às vezes eu acho que esse papo é furado e a revista é que não quis pôr. Isso. Ó, que a notícia fala aqui. Cordy Overstreet estaria posando para os fotógrafos da Playgirl, fazendo a cool 100 grand or so, né? Então, como ele falou, 100 mil. Aí o rap da revista falou, não conseguimos resolver, o pessoal de Cordy decidiu não seguir. E aí eles falam que, né, não deixaram as diferenças de lado e a gente não pôde ver a cabeçota. Foi burro, né? Tá bom. Foi complicated, né? Porém, muito inteligente no programa. É. Exato. Não, muito inteligente não, porque eles foram muito burros. De não, um amigo, milhão mas... disponíveis. Viado, de um milhão disponíveis, os caras ganharam 75 mil. Gente, mas pensando nos que foram melhor, foi realmente os finalistas. Né? Os top 2 foram os melhores mesmo. Eles são muito burros. Todos são muito burros. Não, explicar pra Amanda a situação que eles estavam, né? Teve duas perguntas que nossa querida Beca véia respondeu que foram as seguintes. A primeira era... Buffalo Wings, para ser considerado assim, tem que ter pelo menos 51% de búfalo, true or false? Ela falou true. Aí o povo ficou com a cara assim de não acredito que ela fez isso. Aí ela ficou, gente, mas ai, não sabia que era de chicken. Buffalo Wings. Aí até a Jenny Lynch fala, isso aí é asa de galinha, linda, vamos. Não, ela achava que era o que? Asa de búfalo? Ah, tinha outra pergunta que era assim: tunnel or bridge, né? Então, túnel ou ponte. Ah, o sim. Que faz a ligação de estrofes numa música? Aí ela fez assim: bridge over troubled water? Tipo, ela achou que fosse a música. E aí todo mundo arregalou os olhos e falou: não, mulher, só bridge, para de ser doida. E aí, como eles têm que votar quem vai saindo, né? Teve uma hora que Corte falou assim: eu sei que todo mundo vai votar na Becca, mas eu vou votar na Coach Beast, porque eu acho que Becca ficar vai ser muito good TV. É. Amiga, nossa, Nick burrona também. O Nick foi a blogueirinha desse programa. O Nick só bancando o dinheiro, né? A amiga, teve uma hora que falou assim: qual que é o superlativo de Smart? Ela não sabe responder. Gente, até eu que tenho inglês básico de 3 aulas, sei. Né? Olha. Até a gente que não fez um FISC nem nada, né, menino? Né, menina? Nem foi criado com a Sasha. Olha. Sai fora. Aí eu amei que teve os shades entre elenco, né? Então, por exemplo, a Heather e a Amber já fizeram a família Masked, né? A Amber ganhou o Masked Singer. E a Heather fez o Dancer, né? O Dancer. Mas ela não ganhou, não, né? Não ganhou. Aí quando elas estão lá discutindo quem sai, a Heather falou: ah, eu vou tirar a Amber porque, né, eu quero ganhar e ela tá indo muito bem. E a Amber ainda melhor, é a única inteligente do povo, né? Pois é, Amber arrasou. E Cote foi mais ou menos, né? Ah, ele não errou muitas, não. Teve uma hora que ele pegou umas perguntas foda pra caralho e a Amber pegou... um ator que usa o nome com B para se diferenciar de um jogador famoso é quem? É bicha. Quem? É Michael B. Jordan. Mas aí a gente teve as eliminação de Becca, depois acho que Karofsky foi primeiro, né? Foi. Eu acho que eles eliminaram porque ninguém deve ter intimidade com o Karofsky, né? É, ninguém liga. Tira essa pocket aqui. E errou uma pergunta de Friday Night Lights. Sim. Nossa. A pergunta é bem assim, Amanda, a Jenny falava: se eu tivesse trocado de lugar com o Coach Taylor, em que série eu estaria? Aí ele fala, Dawson's Creek? Quê? Caraca. Engraçado. Povo burro mesmo. Sem cultura. Aí Dot Marie, coitada, tava sem conseguir ler as perguntas, né? Toda hora puxando óculos. Né? Ceguetíssima. Depois eliminaram o Becca, que tava podre. Jenna também não tava indo bem pra agressora. Uhum. E aí fica uma final, era Cord, Amber e Red, né? Mas Red também sambando. E aí Red só tava falou... lá porque ele tava falando, trazendo entretenimento, uma rivalidade feminina, um negócio demais. Aí Red uma hora falou: eu voto no Cord porque agora eu quero entregar o prêmio pra Amber pra ela ganhar esse programa também. Sim. Só que aí não deu pra ela, ficou aí o grande casal Sancedes, né, no mata-mata. Eles ficam juntos no final de Gria? Eu não lembro. Eu acho que não. Fiquei na dúvida, porque o Sam fica com o Rachel. É. Não ficam, não. Porque o Sam fica com o Rachel quase no finalzinho, depois fica de boa e o Rachel vai pegar a Jessie, né? É. Mas ele que tira a virgindade dela, né? Já não é maior. Sim, que aliás é uma punheta sem fim. Né? Mas o programa até que foi legal por causa do Cosgri, né? Porque assim, sim. Em si, programa chato pra caralho, né? Acaba não, sendo legal, acho... porque assim, como eles já se conhecem, tem umas piadinhas internas e tal, a gente se diverte. A Jane também falando: ah, esse round foi pior do que o episódio que Blaine e a Lucina que tá cantando com os puppets. Eu amo demais. Dessa vez o Glee Club se destruiu por si próprio, nem precisei fazer nada. Sim. Eu falo assim, você, quem que vai continuar no New Directions e quem vai para aquela Direction, né? saída. Ah, eu achei muito bom, gente. Mas é bom você agora ver esse programa com os desconhecidos, é um pé no saco. Não tem como. Também uma hora que ela falou assim, isso foi muito vergonhoso e olha que eu já assisti cada um de vocês lançando Gangnam Style. Ele falou assim, que ela teve uma hora que falou assim, quem deixou o Will Schuster cantar, ou cantar rap? Ah, sim! Cantar rap. Não, e teve o shade máximo, né, que Amber Riley tinha como escolher quem saía da rodada, e ela tirou a Alex, e falou, Alex, ganhou o Tony antes de mim. Aí, velho. E aí a Alex falou, filma a cara dessa invejosa, não tirou só porque eu ganhei o Tony. Exato, e a Amber só ganhou o Olivier. E ela é a Michelle e não tem nenhum dos dois. Fica isso aí. Se a Michelle tivesse lá, teria que ler as perguntas, eu nem consegui, né? Iam ter que cantar as perguntas no ouvido dela, né? Uhum. Eu amo. Ai, ai. Também gostei quando a Coach Beach teve que procurar o óculos pra poder botar o... Sim. Mas é a minha pergunta, Sassi, não sei se você sabe responder. A Jenny Lynch vai sempre estar de sul? Como ela tá sendo, ou era por conta desse programa? Não, ela é sempre nessa turma patuada. Então, porque mas é o começo com ela Lynch, maltratando, né, o povo da produção. Ah, não, isso não tem. Não, isso é bem... foi só pra isso. Entendi. Foi só pra isso. Especialmente pra isso. Ai, ai. Maravilhoso. Mas eu gostei. Podiam bastante fazer toda a temporada com o elenco de Glee. Eu também acho, trazendo cada vez os vivos, obviamente, né? Eu vou ter o programa da Mesa Branca, né? Mesa Branca, né? É isso. Que aí não seria o Weakest Linkest, né? Teria que ser o Strongest Link, né? Pra poder. Eu fui chocado ali de não ter Kevin P, né? Que é o melhor arroz de festa que existe. Uhum. Ah, exato. Porque já vinha a Diana, né? De chamar Diana com seu sotaque britânico, que ela também criou agora, igual a Minka Kelly. Ai, ai. No próximo vai ser Matthew Morrison, Gwyneth Paltrow. Kevin B. Kevin B. Leandro. Jay Groff. Vocês souberam da cara de pau de Diagrão no podcast de Jenna e Kevin B? Não, conta pra gente. Porque de Diagrão sempre foi a maior defensora de Ashley e Fabre, né? Ela sempre inflamou muitos fãs com isso. Aí no programa eles estão lá conversando, não sei o que, aparece uma pergunta na live e Kevin B fala assim: você sabe o que é Fabre? Aí ela, ai, agora eu sei. Tipo, dando uma de desentendida. Fiquei sabendo agora, morreu agorinha aqui. Porque agora ela tem 40 anos, né? Uhum. Ah, as pessoas shippavam eu e Léa, né? Que loucura, mas como é que Jess ia ficar? Eu falo assim, mas que cara de pau essa garota. Me poupe. Ai, que maravilha. Enquanto isso, o Cody foi no programa e falou assim, estou querendo ter um filho com um amigo meu. Quê? Falou assim, ah, tava combinando com o brother aí da gente criar uma criança junto, não sei o que. Tava aí, Kevin ficou. E isso aí, Kevin ficou todo animado. Falou, short, tá querendo um namoro? Aí ele, não, co-parenting com o brother. Gente, eu louco pra ser mãe dos filhos dele. Pois é, oferece seu útero. Porra. O útero de Zanão até encolheu agora. É. Né, menino? Eu tenho quadril largo aqui, dá pra caber várias. Uma parideira, crianças, né, praticamente. Né, ele pode ir injetando criança sem parar que eles... Meu Deus. Tem um filho lá atrás do outro. Carrega, inclusive. O que tá acontecendo? Já flegou dentro. Né, menino? Olha, Brito, sinceramente. Eu amo. Ai, Cristo Rei. Mas vamos então, menino, falar de ainda realities, né? Mas agora realities de casamentos. Amor. Né? Porque há muitos, muitos, muitos anos atrás, nós falamos da primeira temporada de Love is Blind, né? Que já tá indo pra nona temporada nos Estados Unidos, né? Fora que tem o Reino Unido, Itália, França, Suíça, da Arábia, né? Tem um monte de versões e tem a versão brasileira, né? Carmila Queiroz e Kleber Toledo. Eu tenho que dizer que eu não gosto da versão brasileira do Love is Blind. Eu só vi dois, na verdade. Eu vi os dois primeiros nos Estados Unidos, que eu acho bem legal, inclusive, que tem a Laura e o Cameron que estão juntos até hoje, né, desde o primeiro programa. Mas o Brasil nunca me pegou por causa da questão, que é uma vibe muito bagaceira, né? E falei, gente, não é pra mim, e tudo bem, é isso. Aí estreou a quinta temporada do Love is Blind, né, do Casamento às Cegas Brasil, que na temporada passada já tinham dado uma diferenciada, que eram pessoas que eram divorciadas e iam pro programa, que era Uma Nova Chance, né? Uma e o nome nova dessa temporada, chance. E o nome dessa temporada agora é o Nunca é Tarde, porque eles decidiram fazer com o elenco a partir de 50 anos. Então a gente tem a pessoa mais nova com 50 e a pessoa mais velha do casting com 70 anos. Ah, mas eu achei que 50 não... mais era todo mundo com 50. Não. É igual o homem lá. O homem fala, burro. E aí, o Zarão falou assim, amiga, você vai botar na pauta? Eu falei, amiga, não vou botar, mas se você quiser ver, entendeu? Super de boa. E aí, fez mal com o doce, com o Zarão. Eu terminei minha pauta inteira, né, no sábado. Eu terminei minha pauta toda no sábado. Aí no domingo tava de boa aqui em casa. Dei o play, tirei a foto, falei pra Zarão, falei... Olha como estou vendo, porque sou sua amiga. Estou aqui prestigiando. E assim, gente... E eu tinha começado a fazer uns 10 minutos de assistir também. Exato. E assim, foi excelente, né? Foi um excelente entretenimento para o domingo. E, para mim, né? Já falei isso com o Zanon. Para mim, a escolha desse elenco mais experiente foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com esse programa. Sim, eu concordo. Porque esse elenco é excelente... É um elenco que rende bloco demais. E eles são vovôs garotos, né? Porque eles se comportam como se eles fossem jovens pra caramba, né? Mas sabe, será que é um recorte isso? Ou será que realmente que os velhos estão, assim, mais joviais? Eu acho que River é muito personagem ali. Eu acho que ele não é... Uhum. Eu acho que ele queria muito aparecer. Agora o resto eu acho que tava muito natural. O que é legal, assim, é que eu nunca assisti Casamento às Cegas. Então, assim, quando apareceu 50 mais, eu falei, ah, gente, vamos ver um negócio diferente. Eu gosto de realities diferentes, assim, né? Uhum. Porque, assim, só de pegação de gente jovem, não, né? Porque é a mesma coisa sempre, é a mesma plot e tal. Desses velhos, eu falei, vou ver o que vai dar, né? E aí eu acho eles tão mais naturais, pelo que eu assisti desse povo, que eles não precisam ficar fazendo cena, eles não querem aparecer, eles estão realmente vivendo aquilo e se importando muito com aquilo. Sim. Pelo que deu pra ver daqueles senhores, né? Uhum. Que tem 10 anos a mais que nós. Eu fico impressionada com a rapidez que as coisas acontecem, né? Porque assim, uhum. Eles ficam uhum. muito apaixonados. Meu Deus, eu encontrei o amor da minha vida, sendo que tá conversando. Eu debochei bastante disso com o Zanon enquanto eu gravava, né? Enquanto assistia. Porque eu falei, cara, não tem condição, né? Porque o experimento das cabines, no total, dura 10 dias, uhum. né? Então, gente, não tem como. Porque tem uma galera que ficou, obviamente, já no primeiro episódio, uhum. né? Mas, assim, gente, pelo amor de Deus, eu acho. Mas que... eu acho que isso é um negócio dessa edição também. Eu não sei, né? Eu não consumo o formato Casamento às Cegas. Uhum. Mas esse, especialmente... Eu achei que, tipo assim, eles mostram as duas frases e eles vêm narrando, assim. Nossa, fulano tá muito chonada no outro e não sei o que. Eu falei, gente, mas eu nem vi. É, no Brasil tem mais isso, né? Eu não posso afirmar pelo americano depois da terceira temporada, que foi até onde eu vi. Mas tinha um pouco mais de coisas acontecendo, assim, uhum. né? Não era, entendeu? Eu também não consumo pra falar, não, então... Que a gente vê pouquíssimas conversas e aí, realmente, assim... Não que eu esteja dizendo que em 10 dias de muitas conversas seja super ideal pra você casar com a pessoa. Mas, se eu visse um pouco mais de interação entre eles, eu entender um pouco melhor do que a troqueta. Né? Porque tem um cara que pede a moça em casamento no primeiro já. Sim. É, o grande, grande Ricardo, né? Uhum. Tá aqui, nosso Uruguai, o grande Ricardo. É, mas no primeiro assim, mas já tinham se passado os 10 dias, né? Eu acho que aquela decisão é só no final do 10º dia, não é? Ah, amiga, é? Não, eu achei, não. Que eu fosse antes. Não, eu não entendi, é, não. Assim, porque, sabe por quê? Porque assim, teve nos outros episódios, estavam aparecendo eles sentados lá. É, mas não é, não é no décimo dia, mas também não é tão cedo, né, quanto parece pra gente. Montando a banda, né, num tempo não especificado. Eu exato. Falei do Samsung, eu tô tipo, meu, é Beauty depende dos velhos, né? Sim, tanto que tem as cabinas, né? É, mas eu entenderia até um pouco se a conversa fosse como alguns deles falaram, né? Tipo, olha, a gente vai noivar, entre aspas, mas agora a gente vai se conhecer, na verdade, né? Porque 10 dias não dá pra conhecer ninguém, gente. Mas não. Não, e não dá pra conhecer ninguém em nenhum desses resultados, esse resultado desse coisa, não. Né? Porque sim. São 4 dias depois na Bahia e depois mais uma semana no ah, não dá. Apartamento. Não tem como. Não dá. Entendeu? Mas eu achei uma vibe meio aquele outro que a gente viu do Trisal. Porque é tudo rápido, assim, né? Também, tipo. Era mais quem você quer pegar do que você vai se apaixonar. Porque eles estavam no fogo do cu do caralho, esses velhos. É, e assim, entrou uma galera, né? E assim, não apareceram, obviamente, todos os participantes que eu tô mostrando aqui. E a Octavia, né, do Drag Race UK6, não apareceu. Garoto. Não. Não mesmo. É igualzinha a Octavia, gente. Sim. Mas é igualzinha. Vamos combinar um negócio. Você entra num programa desse. Você quer aparecer o máximo possível, você vai fingir um grande amor da vida ali. Lógico, também pra você até a fase final. Você vai fazer como a diva, Maria Luísa. Gente, Maria Luísa mitou. Que não quis comer ninguém e começou a comentar a temporada. Eu falei amei. Que Maria Luísa era nós ali. Sim, ela... Nenhum daqueles velhos. Mandou logo um nada me apetece nesse não banquete. Gostei de ninguém, mas tô aqui. É, não vou gostei de ninguém, aqui. Não vou mamar. Cara, e ficou a narradora da temporada. Muito perfeita, perfeita. E ela faz um comeback depois nos episódios, viu? Ah, eu tô muito ansioso pelo esse comeback. Porque vamos ver aqui, né, pelas ordens das fotinhas, quem aparece no programa direito, né? Grande. Volta no host. Gente, eu acho esse homem muito bonito, mas ele tem uma cara de quem mete de pau mole, né? Sim, cara de... Mas ele tem um boneco na gata, né? Ainda assim. Sim, verdade. Eu nem sabia que ela tava grávida. Fiquei também não. Agora. Também. Não? Descobri no programa. Eles anunciaram, gente. Mas já tava eles nunca são aquele casal de plástico, né? Que é uma coisa assim. É. Life Plastic, né? Ela já deve estar com uns 6 meses já, amiga. 6 para 7 meses já. Caramba, que legal. Sucesso aí, bebê, casal. Bonito, vai ser herói. Vai. Com certeza. Exato. Assim como semana passada a gente falou das crianças feias, né? Que é da ser do avesso, essa aqui vai nascer bonita, graças a Deus. Meu Deus. Às vezes não, amiga. Às vezes junta dois bonitão. É, pode. Azinho, né? A gente aprendeu no. No na biologia, azinho. Né? Na... Azinho dá azinha mesmo assim. Dá. Azinho, não, azinho, mas azinho recessivo tem azão, dá bom e azinho dá recessivo. Não, não é assim, mas recessivo amigo, não quer não, dizer tá que ele dá ruim. É só recessivo. É. Amigo, o biólogo aqui sou eu. Vamos deixar pra mim? Azinho é só olho azul, né? É, e verde. Vocês estão me levando a sério, gente? Olha, a gente leva a sério. O nosso mal é esse, inclusive. Esse é o nosso problema. E aí, meninos, elencos aí, né, que tivemos. Essa moça não apareceu, só apareceu de perfil, longe. Sim. Esse moço aqui, emocionadíssimo, tomou um profit, né, menino? Mas o mundo dá voltas, né? É, porque ele tomou um caprofit e depois a gatinha, cadê? Ela tá aqui, ó. Tomou. Nossa, agora, mas esse eu fiquei com raiva. Esse eu fiquei com raiva. Foi porque, triste. Assim, o cara claramente, assim, tipo... Falou, nossa, que mulher feia, não quero. Viado, a alma dele saiu do corpo dele na hora que abriu a porta. Sim. A alma dele saiu do corpo. É mais uma vez a bifobia aí, né, da Katy Perry, se alastrando todo mundo. Amiga, assim, ele provavelmente não gostou por ela, pessoa, corpo, rosto, tudo. Assim, as pessoas têm 50 e pouco, 60 anos, o que, que elas estão esperando? Porra, a Graciane Barbosa, né? E os caras estão esperando a Graciane Barbosa. Mas não, e ele todos feios. Sim. Não, e ele ficou todo empolgado com ela, porque ela falou que fazia sentada violenta, pompoarismo, trepava de ponta cabeça, aí ele falou, porra. E ele falou que ele era dominador, que aguentava 3 horas, né? Uhum, um velho desses caralho, lançar pra cima da gente. derretendo já. É. Ah, não, meto 3 horas sem tirar de dentro. Porra, não tem nem vergonha na cara esse velho. Porra, eu, ainda bem que ele não casou, porque ele ia passar uma vergonha nessa ilha. Não, gente, ele não. Não, mas de Tadala até broca. Eu 3 horas, né, amiga? Até eu. Ai, amiga, esse velho me irritou muito. Eu queria muito bater nele. Desculpa aí, você tem uma amarela, mas não dá. Fiquei puta até porque eu queria ver essa potência toda na ilha, né? Que é essa mulher. Mas aí, ele Mas mostrou. Até agora, na ilha, ninguém mostrou potência, né, amiga? Amigo. Não, sim. Ah, não, tem, tem esse aqui, ó. Tô cheio de tesão. Isso. Cadê aí? Tesão? Não, esse ele não. Cadê? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Fez, a, fez as mulheres de descobrirem que depois dos 50 ainda faz sexo oral, tu viu? Olha aí. Olha aí. Tá cheio de tesão. Amo que a mulher falou assim, gente, se não fizer depois dos 50, eu quero morrer com 49. Ai, eu amo a diva, gente. Eu amei esse podcast que é visual, né? Que a gente tá falando um nome, tá? Só esse aqui. É o Edmilson. Edmilson. É o do pacote que fala que essa mulher foi gostosa. É. Ele é o que ficou com a Índia Loura, com a nossa Cláudia Leite. Eu amei esse plot. Você tá em qual episódio, Léo? Eu só vi o primeiro. Ah, então, é no terceiro ele. Ele só aparece no terceiro. Ah, eu amei esse plot da Guarani, que, tipo assim, ai, toda hora. Ai, que eu vou fazer um feitiço. Ai, que eu não sei. A Cunha Poranga? É, Cunha Poranga. Nossa Cunha pra ele. Edu, pra ele ver a Cunha. Nossa Cunha. Porra, nossa, claramente da Amazônia, né? Igual. Aqui, ó. Passou, passou. Tá fazendo. Aqui, ó. Amo. Bem terceira metade dela também, né? Só falta ela fazer o arco e flecha. Exatamente. Amiga, mas ela é tipo a Blanca de Pose, porque ela já tem um filho dela. Só que ela também... Aí ela adotou um filho gay e uma filha trans. Ah, é verdade. Ela é diva. É verdade. Demais. É o nosso máscara de oxigênio do Jesus Cristo. Tanto que na hora que ela apresenta o cara para os filhos, a filha trans fala assim: nossa, podia até ser meu pai. Porque ela é preta eu também, amo. Né? Que nem ele, né? Eu ai, amo. Gente, tudo. Mas eu amo esse fogo desses dois, sendo que essa mulher tem uma energia de Vilmoca do caralho. Tem energia de Vilmoca. Eu não consigo pensar nessa mulher transando 3 horas direto com esse homem, gente. Você tem qual episódio? Eu fui pro 6º agora. Ah, então você viu que eles transam o tempo todo, né? Sim, o tempo todo. E eu fico assim, gente, não é possível. Não, menina, o homem conheceu a mulher, não botou nem o anel e já falou, nossa, tô com o pau durão aqui. É, tem que botar a mão no bolsinho, né, senão... Ai, que ódio, gente. Ai, que raiva. Ai, gente, ele entregou tá, muito. Nossa, tô com o meu pau durão aqui. Ah, segurando a minha bengola. Caralho. Aí tem o Rivo, bem. Que é o grande personagem, sim. Né, desse... O grande Rivo idiota. Rivotril, né? É, o grande idiota. Cadê o Rivo? O Rivo. Tá aqui, ó. Emocionadíssimo com essa mulher. Como é que é o nome da mulher que ele casou? É... Silvia Braz. Chorou que Silvia tá nascendo amor agora, que Silvia. A gente vai viver pra sempre junto, não sei o quê. Aí chegou na ilha, quero a mulher do meu amigo. Quero ela não, quero Silvia não. Atriz, ex-comissária de bordo, né? Influencer, sim, de OnlyFans. Tem um filho e mais de 10 gatos. Busca alguém que ame os animais e queira ser feliz com ela. Ama os animais e enfia, entochou churrasco no cachorro. Olha. Ela tira... Ai, gente, eu não aguento esse plot do cachorro. Aí as mulheres brigando com ela. Tira esses petinhos, mas a carne vai estragar. Deixa o cachorro comer. Ela pegou, ela de ódio, pegou o churrasco dos homens e deu tudo pro cachorro. E é todo mundo assim, que mulher larga isso aí, sai daí, você morre. Aí ela deu tudo pro cachorro e depois foi pro mar rodar e chutar água. Olha. Eu amo. Ela tava conversando com quem também? Eu não lembro agora. Era com o Riva e tinha mais um também que ela desistiu. Era o pauzudo, o transudo. Ah, era o Ed? Era o transudo. Que aí ela fez aquela cena que ela cede. Aí, que ela fala pra Suzana Vieira, né? Sim. Ela fala: ai, eu vou ceder ele pra você, vou abrir mão dele. Eu vou deixar ele pra você. Pode ficar com ele. Ela, como assim pode a outra? Ela me lembra a Carola. Lembra da Carola do Mulheres Ricas? Sim, lembra muito. É muito ela. E ela não quer sobra de ninguém, não, querida. Pode ficar. Aliás, eu achei numa sacanagem os caras rejeitarem ela só porque ela tem 70 anos. Uma grande gostosa, com um braço muito maior do que o meu. Uhum. Né? Eu com 42. Não, e assim, eu. Né? Oi. A gente descobre que existe etarismo entre os velhos mesmo, entre, né? Os velhos. Porque, exatamente, assim, a mulher tem 70 anos, o cara de 66 achou que ela tava muito velha pra ele. Ah, mano. Só que ele tava mas querendo... homem, né? É aquilo, o homem tem que estar com de 25. Só que é novinha, né? Não, o pior pra mim é a... Como é que era aquela insuportável que fica com o Léo? Lica. É Lica. Lica. Ai, 50 e poucos anos, pegou o Léo, que é o mais bonito, é o único bonito que tinha, tá inteiraço com 50 anos, e ela estava em dúvida entre ele e o Rivo, depois. Quando viu todo mundo. É porque ela é muito fogosa, né? Ela é muito fogosa. Ah, mas assim, eu tenho uma coisa eu tenho pra falar. Esse menino, Léo, ele é muito bonito. Muito mesmo. Só que... Veja baixa, né? Porra, demais, cara. Mas ele era bonzinho, cuida dela, faz um negocinho, uma coisa. Cuida dela. É. Ah, amigo, mas não transa, né? Aí... Amiga, mas o Rivo também não transa. Não, transa não. Ele, mas o Rivo... ele transa, né? Ele só não transa na quantidade de transa que ela quer, né? Mas amigo, olha só, você... Se eu vou ficar 4 dias de trancoso, pelo menos 4 vezes eu vou transar, amigo. À noite. O Rivo tem que dormir. O Rivo deita e dorme e ronca. E acabou. É. Enfim. Amiga, pra mim, Rivo não quis. Não é que ele não quis transar. Pra mim, Rivo broxou e ele não tá querendo assumir. Será? Por causa das câmeras também. Ele não tinha canala? Amiga, ele é um velho de quase 70 anos. Ele não tá assim, nessa juventude. A gente com 40 não tá nesse pique todo. Ah, então. Aí eu acho que Léo não tem desculpa. Porque Léo tem 50 anos. Tem 50 anos, meu filho. Tem que funcionar ainda. Não, mas eu acho que ele é uma... O Léo tem 50 anos. Esse 49 ainda, hein? Uhum. E aí, tipo, eu achei que ele tinha uma energia muito baixa. Só que Lica ficou assim, porque eu sou no 220. Porque eu sou muito não sei o quê. E não mostrava nada. E ela parada, no 220 igual Maraia. Filho, assim, não é que só o homem que tem que fazer. Então, mas põe em cima pra baixo, filha, sobe em cima e faz a... Exatamente, né? Mano. Eu quero saber qual é o homem que tá escovando o dente. A mulher chega, baixa as calças dele, começa a chupar ele, que ele vai falar: ai, não, tô muito cansado. Ô, mamãe, ó. Não vai, viado. Mãe, faz teu nome também. Talvez em São Paulo, né? Que tem que chupar todo mundo. Exato, mamãe, eu amo os amigos. Esse cara que ficou com a Guarani, ele, cara, se pai, ele pega a mulher toda do local. No mesmo dia. No mesmo dia. Então, na mesma cama. Será que Lica queria... Será que Lica é, na verdade, a compositora daquela música? Nada vai fazer, impedir de você estourar meu cabaço na cidade. Então, inclusive, Jay-Z mandou retirar, né? Jay-Z. Exatamente. Jay-Z, obrigado, Jay-Z, por tudo que você tá fazendo. Jay-Z mandou retirar. Jay-Z mandou, falou, não quero mais, tira minha música daí. Mas vamos ver aqui, né? Tem esse mosaico aqui, achei bom, né? Que dá pra ver quem teve um futuro, quem não teve. Essa primeira aqui, nem vi na edição, menina, nem vi no programa. A Tati Martins da Web TV também não vi. Também não vi. Né? Não. Essa menina aqui é a Uli, né? Se salvou de uma furadíssima, que era o homem transudo. Sim. Né? Escapou. Essa moça dos cabelos grisalhos, ela aparece fazendo uns brindes, mas é só também. Nada demais. Aí temos a nossa... brinde, eu imaginei ela pegando um monte de bicho de ganga para dar pros outros. Que ódio! Nossa, de sá deles. Aí temos nossa Cláudia Leite indígena aqui, né? Essa aqui também... Não vi essa gatinha. Não, essa aí é do... É a do... Do Ricardo. É a viúva. Ah, é a boazinha, querida. Ai, querida, gosta também. Querida, a Cida do BBB 4 também. Nem aparece aqui, no BBB 4. Michelle Obama também não apareceu. Setembro Amarelo. Eu tô com vontade de assistir o filme já nas fotos. Michelle Obama. Michelle Obama não apareceu. Não. Eu odeio esse menino. Aí temos nossa transuda aqui, Silvia, né? Maravilhosa. Sim. Ela é uma excelente personagem, gente. Eu tenho que dizer que ela é uma excelente personagem. Tem milhares de homens atrás dela. Milhares de homens atrás dela. Na hora que tem uma que ela fala que ela tem milhares de homens atrás dela, se eu sou horrível, eu falo assim, você tá fazendo o quê? Aqui nessa porra. Ele fala assim, ah, eu tenho OnlyFans, mas na verdade isso é uma foto na banheira, uma taça de champanhe, uma espuma. Eu falei, ai, minha senhora, me respeita. Aí temos Lucy Crade aqui, né? Fogosa, fogosa crente, que toda hora ela fala Jesus, que, né? Que ela fala que ama o homem fala assim, bacana, entendi. Show. Eu fico agradecido, ele fala um negócio assim pra ela. Fico agradecido. Nossa, ela ficou emocionadíssima na ilha, né? Nossa. Uh-huh. E ele assim, entendi. Tá, um beijo. Grande Malu, né, protagonista, maravilhosa, sim, impecável. A Fogosa, né, que levou um fora, horroroso, a Fogosa. Léo, ela deu pra Mário uma algema de oncinha, mandou pra ele assim. Eita, que Mário? Nossa, bissexual. O que não comeu ela atrás do Mário. O Mário que não comeu ninguém, na verdade. Aí temos aqui nossa Suzana Vieira, maravilhosa, perfeita. 71 anos, incrível, né? Octavia também não apareceu também na casa. Eu não vi a Octavia. Não. Também não vi. Eu só vi ela no Drag Race UK. No Casamento das Cegas eu não vi. E Lika aqui também, gente, totozinha das ideias, né? A essa nossa vilã. É, ah, ela era ela muita mais, que ela é, não sei o que, ela é ligada no 220, que ela tem muito ciúme. Aí tudo ela fala que ela tem ciúme, aí o cara fica assim, mas eu não gosto de ciúme. É, mas eu tenho ciúme. Aí o cara ainda é ficando com ela. A gente é louco, né? Aquela parte do restaurante que ele conta, que ele foi agradecer a chefe pelo jantar. E aí tinha umas meninas que trabalhavam lá, aí Lika passou e falou, vai agradecer as meninas também, não? Tipo assim, vai agradecer essas aí também, não? Tipo assim, mulher maluca, maluca, 100%. Uhum. Lika, chave de cadeia. Sim. Agora Macholândia, cadê Macholândia? Macholândia. Tiozinho locutor, né? Esse locutor aqui, ele falou e também não foi pra nada. Uma voz bonitona. A voz dele é bem bonita mesmo, eu gostei. Taradão, né? Cheirado de Tadala aqui. Comeu ninguém atrás do armário, né? Comeu ninguém. Comeu ninguém atrás do armário. O Rivotril. Grande Rivotril. Rivotril, gente. Que a piroca dele só dorme, né? Ai, gente, quero o Rivotril na fazenda. Ah, eu também. E aí, o que Rivotril não tem de energia sexual, né? O grande Ed exala sexualidade. Deve ter comido os câmeras, tudo. O Kleber Toledo. Amigo, esse homem tem uma cara que tem uma piroca de 5 quilos. Ele passou. Ele é o Kid Bengala, né? É o próprio. Passou a piroca em todo mundo. Aí, esse menino aqui, Japa Branco, que também não vimos também, né? No programa. Japa Branco, não vimos. Esse moço aqui é o que foi humilhado? Não, não é o que foi humilhado. Humilhado. Humilhado. Eu vi ele, mas eu não lembro com quem que ele conversou. Eu não lembro dele. Tem esse aqui, o Triste, que tomou um forão também, né? Mas pelo menos tomou um forão nas cabines. E aí, depois a diva do sexo, né? Porque o mundo não gira, ele capota, né? Aí temos Leonardo, grande gostoso. O mais crossfiteiro. Renato, né? Grande Ricardo. Renato. Ricardo. É, Ricardão. Ricardo fofo. Bigode. Rica. Aí temos Careca, que eu não vi. Careca não também na edição. Também careca aí. É. Nem Careca, nem tiozinho da camiseta vermelha também, com esse cabelo lambido aqui também não vimos. Uhum. Não vi também tio Chico também. Tio Chico também não tava no programa. É Porque tá ocupado gravando no banquinho. Esse, esse é aquele que usa saia balonê, né? O namorado dela, se crede. Eu amo que ele fala que ele usa saia, que ele quebra o tabu muito, que não sei o quê. Gente, ele não apareceu nenhuma vez com nenhuma roupa normal. Porque o grande plot da mulher foi que ela falou assim, mas você usa roupas diferentes? Que não sei o quê. É, não é uma saia, não sei, é só um... Uma canguinha, um negócio, uma coisa. Saiote, né? Sei lá, ele falou o nome da saia, a gente não entendeu. E até agora não apareceu jamais ele com as coisas. Olha. E esses dois tios aqui também ninguém nunca viu no programa, né? Também. Não tiveram lá. Não. Esses dois tios aqui não tiveram. Mas, gente, é porque eu só vi até o quinto, né, menino? Então eu não sei o que aconteceu nessa segunda remessa. Mas pelo que vocês estão falando, também foi boa, assim, né? Foi. Eu acho que, assim, o último episódio, que é o 9, porque tem dois episódios de react, né? O 5 e o 10. O 9 não acontece nada, porque é só a punheta de vestido de casamento, aliança. E aí, no final, tem o surto de Rick, e aí acaba. E o react, menino, eu fiquei bem impressionado, porque eu odeio react, né? Eu odeio react real. Ai, mas foi muito bom, eu ri pra caralho. Mas esse react foi muito bom, principalmente por causa de Luana Piovani, perfeita, impecável. Gente, ela é maravilhosa. Eu gostei muito do Adnê também com a menina Júlia também, achei ela ótima. Foram ótimos mesmo. Regina Volpato foi bom. O problema é só a Camila de Luca, gente. Só a Camila de Luca. Camila de Luca era boa antes de entrar no Big Brother. Depois que entrou no Big Brother, não foi assim, mais graça. E também ela fez par com o Chico, tá? Também que não rendeu porra nenhuma. Então. Não, o Chico Barney só teve uma frase icônica que foi: olha esse beijo, que perfeito, que é o beijo do Rivo com a Silvia. Aí logo aparece o Rivo falando. É, o beijo não encaixou, né? Eu amo que o Yuri fala que o Ed, nosso divo do sexo, ele é o pai dele, né? Fala, meu pai aí, ó. É verdade. O Rafa Salgado também foi bom. A Rafa também foi bom. Eu amo que Ed tem um grande plot, que a ideia fala, você tem filhos? Ele fala, tenho dois. Vai dar 34. Aí, 34, os dois são gêmeos, ele não. Ela, então foram duas mulheres diferentes. Né? É, aí eu já pularia fora, né, amigos? É isso. Mas você já vê que é cilada, né? É cilada, com certeza. Divo do sexo, né, gente? Eu amo. Gente, Ed, amo muito ele. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Mas semana que vem a gente comenta mais. Eu juro, prometo que a gente comenta mais. Prometo. Tá? Ô, Sassi. O que, amigo? É, já que você tá na toada de reality, eu só queria exaltar aqui muito rapidamente o surto de Cian Pulse, né? Nessa grande Sleija no episódio de eliminação. Que a o que bicha aconteceu? Cian não tinha ganhado nada ainda, né? Sofrendo aí essa. Não, fadiga. Ela ganhou o primeiro episódio. Ah, é verdade, o primeiro ela ganhou, é verdade. Mas ela top, tava, né, assim, não tô mais me destacando, não sei o que. Subiu na mesa, antes da atividade do dia, falou assim: é o meu momento, eu tô sentindo. Vocês vão se fuder, seus vagabundos. Começou a dar um surto. Ficou todo mundo se olhando assim, tipo, o que que tá acontecendo? Não sei se é brincadeira, se ela em algum momento vai dizer, tá bom, tava zoando. Uhum. Aí as favoritas ficam tudo assustadas contra ela, né? A grande Vinhas Deluxe, o Vinho, tudo. E aí Cian vai indo, de repente, quando você vê, tá no bottom, né? E aí fica, gente, não queria intimidar vocês com o meu jeito, sou doidinha. E aí a favorita, que era do começo a Kiana, também começa a surtar. E tô duvidando de mim, não sei o que acontece. E aí vão as duas pro bottom. Você fica assim, o que tá acontecendo? E aí quando o Cian é eliminada, ela sai fazendo outra kizumba, muito doidinha mesmo. Falei, gente, que falta que vai fazer nossa querida Cian. Aí Cian tem uma hora ali lá no Untucked e começa a cantar, não sei o que der, né? Aí Vinas fala, cala a boca, para de cantar. Aí ela no final canta mais, habla muito e canta. Abla e aí, menino, Vinas tá sendo canceladíssima no Twitter porque fala que ela está sendo intolerante religiosa com Cian. Mas, gente, do nada, mas a música de Cian era religiosa? Menino, não sei, né? No Twitter estão inventando, né, isso aí, né? E aí, me poupe, gente. E Vênus maravilhosa fez uma run de vestida de anã. Viada, a mulher foi se ajoelhando pra mostrar os pés. Menina, ela tava de quatro. É, eu sei, ela tava tipo com o cotovelo assim, né? Maravilhosa. Quatro de lado, né? Check na boquinha. Eu não achei o vídeo da Vênus tão bom quanto eles falaram, não. Achei que deram uma forçada, porque a runway foi muito boa. Amigo, mas... eu achei todos uma bosta, mas... Pois é. O que eles fizeram nesse sassi, um Snatch Election. Então era pra, tipo, era pra escolherem uma celebridade e eles iam fazer um vídeo de campanha pra tipo, ah, vota em mim, sou a Gretchen, sabe? Só que não ficou bom. Gretchen é cantora. Sian Pussy fez a Lisa do Blackpink vestida de camareira de White Lotus. Viado, não tinha nada a ver com a Lisa, com nada. Falei, nada, não tinha maquiagem, nada. A que eu mais gostei foi a primeira, que eles falaram que a roupa tava ruimzinha, mas o vídeo foi bom. A Brigidin? Foi, Brigidin, maravilhoso. Brigidin? Menino, os nomes de Slayton são maravilhosos. É Brigidin, Sian Pussy, Yukua Furua. Yuhua Hamazaki. Isso. E aí, Hiroshima, ela... fica onde? E a apresentadora, Mama Pau, né? A apresentadora gosta tanto de falar Brigidin que ela fica Brigidin, Brigidin, Brigidin. Mama Pau cada dia mais parecida com o menino Luan Santana. Gosto muito de Brigadeira. Ah, gosto de Mama Pau. Garoto! Gosto de Mama Pau? Ela é uma boa apresentadora. Não conheço. Como diria os tava Alissa, né? Mamãe, mamãe. Nossa, a Alissa foi uma ótima jurada. Alissa Edwards? Tava lá. Gente, olha como eu tô conhecendo. Viu? Você assistiu Global, né? Nossa, Global Winner. Menino, tava Alissa Edwards de uma lá que ganhou o Filipinas. Ah, né? Captivating Cat Cat. Sim, isso. Ela foi super desagradável com a dupla lá do Makeover. Falou, ai, quando você não tem nada de bom pra dizer, fica calada, não sei o que. Achou que tava arrasando. Eita! A velhinha ficou toda chorosa, começou a falar que foi escravizada, que não sei o que. Que fala da mãe, que eram trabalhadoras, né, que estavam no Makeover. E aí ela ficou com cara de cu, e as outras juradas tiveram que puxar o saco. E mesmo assim, eliminaram a drag dela. This is for the people who love somebody. E não, eu senti falta porque, assim, saiu a Sian Pussy. E saiu a outra que eu amava o nome, que era a Bernie, né? Adoro Bernie. Eu amo a Bernie. Eu tô pela Vênus. Ah, Vênus e Brigidin. Eu acho a Brigidin meio sem carisma. Não gosto muito dela. Mas que ano já pavimentou o lugar dela pra final com esse surto, né? É, então. Vai sair as outras duas internacionais que faltam, né? Vai as quatro filipinas, né? Pô, me repete com Sian Pussy. Mas acaba agora? Nada, falta não, ainda tem mais. Acho que tem seis. É, eu acho que tem seis drags, né? Não, tem seis drags ainda. Ah, então tem mais duas vai semanas, ser top, né? É, no mínimo mais duas semanas. Deixa eu olhar aqui. E o que estreia então... quando? Tá ainda não saiu a data, mas tá pra sair. Não, já saiu sim, peraí. Ó, do Slayton faltam quatro. Eu acho que é próximo fim de UK. Eu também acho, peraí, quer ver? Acho que é dia 20. UK. Drag Race. Ah, vamos ver. Dia 25/9. Semana que vem. Olha aí, semana que vem, next week. Estaremos aí testemunhando. Vamos finalmente ter uma temporada boa de Drag Race. Pra todo mundo ver. Tomara, né? Isso aí já tá bom. Não, isso aí já tá bom, mas saciamente não vem. Asiofóbicos. Maravilha, então. Então, menino, vamos seguir aqui. Falando de uma série que Zanon gostou, segundo ele, né? Que é o Diário da Garota que coleciona foras. Garota, vai no banheiro, para de ficar prendendo xixi. É, o Sassi vai me pôr a série que eu gostei, aqueles que eu gostei. Eu não gostei, eu não odiei. Vai xixi aí aonde você tá. Mijona. Assim, vai. Eu vou te falar uma coisa. Eu vi o primeiro episódio... E assim, eu não desgostei, tá? Sim, eu também. Eu dei uma risada. Vocês estão completamente malucos. Eu não vi e amei. Amigo, você gostou daquela série da coisa da dos Queen? Você vem falar o que da gente? Piada, a série dos Queens pisa muito. Nossa, nessa série. Nossa, é muito chata. Nossa, não. É porque é uma outra proposta, né, amiga? Não é uma série de comédia. É, pois é. É ruim do mesmo jeito. Mas pra mim a premissa não é ruim, não. É fazer você rir. E me fez rir, então não desgostei. Ah, gente feia não me faz rir, desculpa. Amigo, gente feia é maravilhoso pra você rir. Não, gente feia é maravilhoso. Exato, gente, é setembro. Setembro, gente. Não, mas em setembro veio o dia de ser feio. Não, nem setembro. É tudo a convenção, né? Amigo, então, não me fez odiar, mas assim, também não me importei. Não vou ver mais aquilo. É bem assim, se eu não tivesse mais nada pra ver, nada, eu veria até o final. Até porque 30 minutos, rapidinho. Amigo, você pode fazer um exercício em vez de assistir isso, 30 minutos. Opa, não é? Eita! Chamou na ficha do Vim Rex. É isso, posso lavar minha cozinha, tem várias coisas pra fazer. Mas, assim, amiga, você pode dormir. Que é maravilhoso. Tem coisa incrível do que isso. Mas dizer assim, que nesses 30 minutos eu fiquei me perguntando o que eu estava fazendo aqui, não fiquei. Fiquei realmente entretida. Eu não consegui. Gente. Eu também. Pra dar um highlight pras pessoas que não estão entendendo. Por favor, nada, né? Eu quero saber agora. É tão divisível. Não, primeiro que eu quero falar que começa o episódio com uma pirocona na tua cara. Exatamente. Ah, era essa, eu perguntei qual era. É uma série sueca, né? Então, calcule, né? Ah, eu gosto da série. Tem que fazer uma foto sua lá, né, agora, né? Sim, em toda essa foto foi lá. A gente tem essa moça, Amanda, por acaso. Amo. Que tá ali um pouquinho depois dos seus 30 anos e ela não tem sorte no amor. Todo mundo com que ela fica, termina. Todo mundo com que ela transa, some, né? E ela acha que ela tá amaldiçoada cosmicamente porque a mãe dela é hippie, um inferno. Mas some tipo da ghost ou some tipo sequestrada? É, some ghosting. Não, some ghosting. E aí, menina, ela quer arrumar esse amor pra sua vida inteira, né? E cada episódio vai ser focado numa pessoa que ela vai conhecer. Nesse primeiro episódio é o contador, que aí a gente conhece esse contador já quase no final do episódio, que é um homem horroroso, um homem feio, pra porra, um homem desgraçado de feio, entendeu? Sim. E é isso, aí fica ela com as amigas feias dela, né, tentando entender por que ela não consegue arrumar ninguém, aí fica com a irmã feia dela. Não, porque você vai conseguir arrumar alguém, com certeza. Não, relaxa, vai dar tudo certo. Você não tá amaldiçoada pelo Cosmo. Nossa. Mas tá, certo, né? Com a feiura. Tá. Eu me senti um pouco apresentado com essa série. Que eu sou um amiga, você dela. É bonita. Não, a parte feia não, porque feia eu não sou. Isso eu sei, mas... Amiga, assim, eu vou falar pra vocês. O que eu vou lembrar aqui, tá, também? Porque eu não vou lembrar de tudo, que não é uma série memorável. Na semana que vem, sim, eu esqueci. Eu tudo. Também já esqueci muita coisa que aconteceu. Mas assim, o sexo dela com o cara, eu achei engraçado. O cara virando ela de cabeça pra baixo e eu olhando pra. Viada, ela precisa ser uma artista circense pra dar pro cara. Eu quase me caguei naquela hora. Isso aí, eu dei risadas. Dei risadas do cara mostrando o papo pra Luiz. Acho que eu fiquei chocada. Eu acho que eu fiquei mais chocada quando ela foi pra cima. E o cara, tipo, e agora eu não sei o que eu faço, e o cara saiu correndo dela. Ai, caraca, amigos, pelo amor, quem tá no mapa da fome aí? Não faz isso não, gente. Quando o tarado botou o pau pra fora, sai correndo, não corre pra cima. Não, não coloque seu pau pra fora também, que é tentado violar tua pudor, pelo amor de Deus. Não, em nome de Deus. Mas a atriz em si, eu achei ela engraçada. Acho que ela tem umas caras engraçadas, assim. É feia, né? É, aquele você tá muito feiofóbico. E ela é... Vocês convivem comigo há muitos anos. Vocês gravam comigo há muitos anos. Vocês sabem que minha tolerância pra gente feia é pequena demais. Mas eu acho que a pessoa, quando ela é feia, ela tem a alternativa do humor, da comédia. Uhum. E essa menina, ela é boa. Porque a vida é muito difícil pra quem é feio, pra quem é pobre, né? Exatamente. Então acho que deu uma... Ela desenvolveu bem o humor, tá ligado? Ela desenvolveu bem. Mas, assim, é isso. É tipo assim, tivesse passando na minha TV, eu tô almoçando, passando ali, eu ia continuar vendo. Mas tenho mais coisa pra fazer, né? Então, Eu vou continuar. É, se tivesse todas as séries do mundo não existissem mais, eu assistiria essa. Com certeza. Assim, ela como esse novo bem... parâmetro. É. Ela é um 6, assim. É porque eu já vi muita comédia sem graça na minha vida. Essa eu realmente achei engraçada. A desgraça dela eu achei engraçada. Eu prefiro ver mais episódios de Liane do que ver qualquer segunda dessa série. Okay. Eu prefiro ver essa. Deus me livre. Vocês estão malucos, né? Tá. Mas é isso. Eu prefiro ver a Playgirl de short. Aí todos nós, amigo. Todos nós, aí. Vai mijar, viado, então. Ai, graças a Deus. Obrigado. Vai lá, ela venceu. Solta pra fora. Vai mijar. eu vi as Rainhas do Queens, né? Série da Indonésia, né? Série da Indonésia. E o que me pegou muito é que ela não tem dublagem em português, né? Então, ela me pegou um pouco porque eu achei que eu ia conseguir ver enquanto fazia outras coisas, né? E acabei tendo que prestar atenção na série. Pelo que eu tava vendo, ela é baseada em algum filme ou alguma coisa. A Netflix agrupou ela com uma outra coisa também, que é rei de alguma coisa do Queens, mas não necessariamente parece ser a mesma história. Eu vi que era tipo um prequel. É, só que não é, porque o filme que aparece lá é tipo de uma menina que vai pra Nova York procurar o pai. E nessa série são mulheres que moram em Nova York e acabam se encontrando, né, por causa de situações adversas, elas acabam se encontrando e começam a viver juntas e fazem essa amizade surgir, né? E eu tenho que dizer que eu achei essa série muito legal, de verdade, né? As nossas protagonistas são a Party, Party mesmo, Party. Assim que eles falam, tá? Party, como se fosse festa, né? Party, que é uma menina que veio para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, para poder mandar dinheiro para a Indonésia, para cuidar da mãe e tal, não sei o quê. E ela tem dois empregos, ela não tem visto, então ela trabalha ilegalmente. Ah, e vale dizer que essa série se passa em 2005, né? Porque senão não teria como ter uma série de imigrantes. É, não teria como ter imigrantes nos Estados Unidos de 2025, né? Assim, né? Então... imigrantes ilegais. Senão ia ser só ICE, né? ICE. Inferno. Ai, meu Deus. E aí, menino, um dos trabalhos da Party, ela trabalha pra Shinta, que é uma indonesa que veio quando um inglês esteve lá na Indonésia, se apaixonou por ela, trouxe ela para os Estados Unidos. Ela se casou, ela é uma dondoca e a parte trabalha para ela. Num dia desses, a Shinta é colocada para fora de casa. Para colocar fora de casa, que o marido termina o casamento porque ela é, segundo ele, demais, né? Ela é too much. E aí, a parte, ela mora num apartamento super bonitinho e ela tá querendo arrumar uma nova roommate pra poder dividir o aluguel, né? E aí ela encontra oh, meu Deus, fugiu o nome agora. Encontra uma mãe e uma filha que querem alugar o apartamento, que o marido morreu, então elas não têm mais direito de se manter na mesma casa e tal. E elas vão. E a última que elas conhecem é a grande Bia, né? Bia maravilhosa, Bia do Brás. É, Bia do Brás. E ela tem uma vibe meio Bia do Brás mesmo, amigo. Amo. Porque ela trabalha naquelas... fica querendo tirar foto com um turista vestida de Estátua da Liberdade. Meu de Deus, cachorro quente, de Homem-Aranha. E aí ela tá devendo dinheiro pra um agiota, né? Tá devendo dinheiro pra agiota. E o agiota leva a única coisa que ela tem, que é a van dela. Num dia, a Party e a Jang, que vão ajudar a Shinta a pegar as coisas que tá na casa dela e levá-la pra um hotel. E a filha da Jenga, a Eva, fica sozinha em casa, só que a Party pede uma pizza pra elas. Que ela desce, a pequena Eva, ela desce, vai pegar a pizza, e quando ela pega a pizza, ela se tranca do lado de fora do prédio. Aí a Bia aparece e fala, se você me der metade da pizza, eu abro o portão pra você. Gente. Exato. Aí a Eva dá a pizza pra Bia, a Bia realmente entra no apartamento, aí ela cresce, começa a querer roubar as coisas do apartamento, só que nisso chega a Party, a Tinta e a Jang, aí elas brigam e tal, não sei o quê, e a partir daí começa a surgir essa amizade entre elas, elas veem que tem mais coisas em comum do que diferenças, né? E acaba essa amizade dela surgindo ao longo dos episódios, e assim... Eu achei muito, muito gostosinha, de verdade, tá? Eu sou uma pessoa que... Eu gosto de muita coisa, mas também nem de tanto. Mas, assim, essa eu fiquei genuinamente envolvido com as personagens. Porque eu acho que o primeiro episódio, eu entendo o Zanon falar que não gostou, que o primeiro episódio, você tem essas quatro personagens, então você precisa botar ela em vários ambientes separados. Botei até a foto das ícones aqui, né? Essa daqui de jeans é a Party. Essa risonha aqui de coletinho é a Bia. Aí a Tinta, de calcinha rosa. E a Jung, que é de camisa dos Estados Unidos. E o primeiro episódio, realmente, porque eles têm que apresentar cada uma das personagens vivendo o seu diferente momento da vida, né? E só no final do episódio que tem a primeiro clique delas, né? Quando a Bia invade a casa. Então, realmente, é um ritmo diferente do primeiro episódio. Mas, se você passa do primeiro episódio... A série ganha, pra mim, ela ganha muito, muito fôlego, assim. E ela é realmente uma série muito gostosa de assistir. Muito mesmo. Eu fiquei feliz. Foi uma série que me deixou com um sorriso no rosto, né? Fiquei... Olha. Gostei. Achei simpático pra caramba. Quando é gostosa, isso ajuda literalmente ao pacote, né? Eu amo. Eu vi também o documentário do Charlie Sheen, né? Eu vi que também. A gente ia falar. Viu, amiga? Um documentário em duas partes, né? Cada parte com uma hora e meia. É. Que é estrelado pelo próprio Charlie Sheen, né, menino? Pois é, menina. Pesado, né? Assim, não, nunca fui fã do Charlie Sheen. Não acompanhei a carreira dele. Nem a carreira que ele cheirava, nem a carreira que ele construiu. Mas, assim, me surpreendeu um pouco mais pro final. Mostrando, assim, os casamentos dele. Denise Richards tá irreconhecível. Sim, ainda mais que eles botam as cenas dela no Two and a Half Men. Pois é. Que ela é outra pessoa. Nossa, outra pessoa. Não sei se procedimentos ou se ela só derreteu mesmo, mas enfim. Não, tá... procedimentos, com certeza, tá. Amiga. Tá, muitos, outra pessoa. Nem poucos. Pois é. E assim, esse último casamento dele também com essa mulher que também é dependente química. Doidaraça. Doida demais, cara. Doida demais. Essa última parte me chocou. Além da... Eu não lembrava que ele tinha HIV também. Eu falei com o Leandro, que o Leandro é um dos grandes fãs de Charlie Sheen, né? Ele viu Two and a Half Men, viu Anger Management. E, aparentemente, não era explanada essa parada do HIV, não. Pois é. Eu não lembro de ter lido essa notícia quando saiu. Mas... E nem do fato dele ser abertamente bissexual. Acho que ele nunca falou sobre isso também. Não, foi a primeira vez que ele falou no documentário. Ele falou isso, que era bissexual. Eu adorei a metáfora do cardápio. Eu também gostei. Mas assim... É bem forte, né, cara? Uma parada bem, assim... Exato. Eu acho que a segunda parte do documentário é mais interessante do que a primeira, né? Até porque na primeira, eu não sei por que eles botaram o Champagne ali, só porque o fato que ele era vizinho de rua quando eles eram criança. Porque o Champagne não acrescentou nada no documentário, vamos combinar. Absolutamente nada. Nada, né? Nada. Não acrescentou nada. E o pai dele, o Michael Sheen e o Emílio Esteves não quiseram falar no documentário, né? Eu acho que também porque eles... O Emílio nem tanto, mas o Martin, ele foi um cara que... saturado, né? Cara, ele foi muito exposto pela condição do Charles Sheen, então acho que meio que... Eu nem sabia que eles eram pai e filho. Pois é. Olha, a família Sheen... É sério, amigo? Brasil. Eu não achava que eram só nomes comuns, gente. Achei que você tava zoando, gente. Não sabia. E aí... Até porque o Charles Sheen parece tão mais velho do que ele é que nem pra mim era compatível a idade pra ser filho. E o nome do Charles Sheen é Carlos Esteves. Carlos Esteves. Adoro. Tanto que quando ele começou a fazer os testes pro cinema, ele se apresentava como Carlos Esteves. Mas depois como ele e o Emílio acabavam disputando os mesmos papéis, ele decidiu adotar o Sheen no nome, né? E assim, louco ver, sempre quando eu vejo essas paradas assim de documentário falando sobre pessoas com dependência química, geralmente tem um evento na vida que desencadeia a pessoa entrar nessa vida, assim, mas ele parece que ele sempre foi muito louco, cara. Tipo, assim, não teve um evento, ele sempre foi alopradão, então quando chegou na droga também, ele foi fundo até o fundo do poço. E contou com pessoas, pô, um amigaço dele, assim, que não abandonou ele hora nenhuma, né? No melhor e no pior. Sim, ele é muito bom. Pô, isso aí achei foda, elástico. E o traficante dele estava no documento. Quem diria? Quem diria que o traficante ia ajudar ele a ficar limpo, né? É, tirou ele do vício do crack, diminuindo a quantidade de cocaína que ele usava na confecção do crack por meses. Até ele falar, ah, não quero mais essa merda. Sendo que ele já quase não tava se drogando mais, que ele já tinha diminuído tanto. O bagulho é tão doido, Leozzi, o bagulho é tão doido, que ele conta que ele foi pra uma clínica de reabilitação, e aí ele pedia pro motorista dele jogar as drogas por cima do muro da clínica de reabilitação. Meu Deus. Pra ele continuar usando droga lá dentro. Ele falou que não. Ele falou que ele tava tão bizarro que não surtia efeito mais os tratamentos, assim. Muito louco, muito louco. E eu gostei também, Amanda, da cena que eu acho que nunca tinha aparecido, né? De quando ele foi demitido da CBS, né? Demitido do Two and a Half Men. E ele loucaço, loucaço. Ele manda isso todo mundo se fuder. E não sei o quê. Que eu continuo winning. Né? Pois é, e aí depois disso ele saiu numa turnê pelos Estados Unidos pra falar de como ele tava winning ainda. Só falar de loucura. Só falar de loucura. E nessa época, a mulher dele, na época também, drogadaça, e ela é até hoje, né? É, no documentário ela fala, tá passando, né, por sim. Reabilitação. E eles tiveram um filho, né? E, meu Deus. Gêmeos? Pois é, dois. E o que serão dessas crianças, né? Qual o futuro desses adolescentes? É, o menino tá morando com ele, né? O menino aparece e fala lá. Ela não tem condições. Ela não tem condições nenhuma. Exato. E eu achei interessante também a Denise Richards falando, né? Que ama ele até hoje, né? Sim. Foda, valeu. Foda. Ela também ficou ali bem cuidadora dele durante um bom tempo. Pô, a mulher que tá separada do cara... Que fez ela passar uma vergonha gigante. A mulher ir na casa do cara pra ver por que ele tava se drogando, pra fazer ele se alimentar, fazer comida pras putas que ele tava comendo e, né, pras profissionais do sexo que ele tava lá. É amor mesmo. Isso aí é. Se isso não é amor, que mais pode ser, né? Cilada. Bastante cilada também. E um fato curioso também, que ele nasceu um problema no coração. É. E aí, tipo assim, era daquelas crianças desacreditadas, assim, que a família já tava vendo, assim, funeral, tá ligado? Menos o pai. O pai tinha muita fé que ele ia sobreviver e tal. Mas os médicos totalmente desacreditaram ele, e o cara viveu pra ter essa vida bandida, né, cara? De muito sofrimento. Você vê que o tempo todo no documentário fica bem claro que ele é um cara que passou a vida em sofrimento. Ele não tinha momentos felizes na vida dele. Ele tava sempre dopado demais, né, drogado demais. A juventude dele assim, foi a coisa mais normal, vamos dizer assim. Apesar do impacto da vida de ator do pai dele ter tido nele. E no irmão foi que eles faziam muitos vídeos caseiros. E aí, cara, passa vários dos vídeos caseiros no documentário. E é só assim, eles se matando, eles se jogando, dando tiro um no outro. É só a parada assim, muito bizarra para duas crianças filmar, né? Assim, e roteirizar, etc. Então foi uma vida muito louca. Muito louca. Como o Emílio Esteves saiu ileso, eu não sei. Eu também não sei. E aí eu acho também foda quando ele fala, né, a questão do... que ele usou tanta droga, que para uma pessoa comum, ele deveria estar morto, né? Sim. Ele fumava pedras de 7 quilos de crack. 7 gramas de crack. 7 gramas de crack. Gente, 7 gramas de crack é muita coisa. É muita coisa. É tipo... Sei lá, aí na semana retrasada, sei lá, vocês estavam me lembrando que a Demi Lovato teve 85 overdose. Como que esse cara não teve, gente? É exato, bizarro. Ele não teve nenhuma overdose nessa vida dele. Bizarro, bizarro. Mas, enfim, tá aí, né, pra contar a história. Exato. E o Winning, né? O Winning. Exatamente. Mas tá... E ele tá com 60 anos, se eu não me engano. Sim. E ele falou que quando ele descobriu que ele tinha HIV, ele falou que ele ficou muito feliz. Porque ele sabia que era possível viver bem sendo tendo HIV. E aí ele achava que era uma coisa assim no cérebro, que era um câncer, que era uma parada bizarra. E aí ele achou de boa. Falou, não, pô, ainda bem que é HIV. Eu fiquei, caralho. É isso. Mas eu achei um bom documentário, assim. Não precisava de duas partes de uma hora e meia, mas eu achei um bom documentário. Pois é, eu fui ver que era duas horas e meia, falei, gente, mas não dá pra ter contado tudo em uma hora e meia apenas, não? Dava. Dava pra ter contado tudo em duas horas, com tranquilidade. Eu acho. Né? Podia ser duas partes de uma hora, ia ser de boa também. Exato, porque a primeira é bem injeção de linguiça, assim, de tipo, do passado, dos filmes que o filho do pai dele fazia, que o pai dele pode ter influenciado em alguma coisa também. Início de carreira. A vida perdida dele, né? Um paizão. Exato, e ele ficando puto com o pai, né, quando ele foi internado e o pai deu entrevista, ele descobriu e foi embora. Caralho, Complicated, né, menino? Sim. Complicated. Demais. Ai, ai. Eu vi Puta Triste, né, gente? E essa segunda temporada não foi boa, não, gente, tá? A primeira é ruim. Mas a primeira, pelo menos, tem várias coisas acontecendo. Nessa é só uma exceção de linguiça violentíssima. Mas como vai ter a parte 2? Aí quando tiver a parte 2 eu conto o que aconteceu. Eu amo que você falando assim como se a primeira fosse uma grande coisa. Não, a primeira é podre, mas é o que eu falei. Tem muita movimentação, né? Porque a Puta Triste, ela é violentíssima na vida. E agora ela virou rica, né? Ela ficou rica, então essa primeira metade da temporada, que vai ter mais 8 episódios, não sei quando, é só, tipo, ela se preparando pra tomar conta da empresa. Então não acontece muita coisa, é meio chato, tá? E pra quem quer saber, né, também terminei o Verão que Mudou Minha Vida, que não acabou, e a feiozinha Belly ficou com o Conrado, né, menino? Não acredito! Ficou com o peito de pombo. Tá. Menina, eu vi uma cena de Conrado e Belly se pegando, mandando ver, arrancando roupa. Que assim, quem não conhecesse Conrado diria até que tem alguma química rolando ali. Exato, é assim, quase no final da série, né? Porque aí eles fazem essa transa, aí Conrado acho que reconquistou Belly pra sempre, aí Bella fala assim: tu não tem que ir embora pra tua palestra em Bruxelas? Ele fala assim: ah, posso ficar se você quiser. Ela falou: poxa, nem quero. Aí. Ela fala assim: eu não vou largar minha vida toda por sua causa, não, entendeu? Não vou ficar me submetendo a macho, não. Aí ele fala assim: tá bom, ele vai embora. E aí ela pensa, né, aqueles pensamentos. Ela fala assim: ai, porque o Conrado foi o primeiro homem que amei, que sempre vou amar. Nossa, é chato quando tá essa garota, hein? Ela é muito chata. Aí ela sai correndo atrás dele, aí ela vai até a Garra do Nó. Aí ela entra no trem, ele já tá indo pro trem, aí ela fala: Conrado, eu vou te amar pra sempre, nessa realidade, ou em qualquer outra realidade que a gente existir. Gente, porque é uma série sobre várias realidades. É o The Way. Gente, é a temporada do The Way. Mas eu como tava torcendo por esse aí mesmo ou pelo outro? Tava torcendo por ele. Porque um tanto outro, né, amigo, que... Foi não tem como torcer pro Jeremiah. É, depois da terceira temporada. Não acompanho, né? Jeremiah, o grande B off screen aí. Beijou um garoto na primeira temporada, depois ficou. E só ainda arrumaram uma namorada pra ele, não ficar sozinha, né? Uhum. Porque no começo da temporada, o irmão da Belly, né? O Steven, não tava com a Taylor, né? Aí eles voltam, ficam juntos, bonitinho. Só que rolou uma química entre o Steven e a Denise, que trabalha na mesma empresa dele. E também conhece o Jeremiah lá trabalhando. Aí, Denise sempre pegando o povo do trabalho. Ai, quem disse? Aí, menino, quando depois tem o casamento de Belly, que Belly foge, Jeremias é demitido e deserdado pelo seu próprio pai, né? E aí, o que ele faz? Ele vai lavar pratos na cozinha. E em menos de um mês, ele já é o maior chefe de TikTok. Menos de um mês. Olha um mês aí, lavando cozinha. Gente, Malu Dias que tá escrevendo. Aí ele vira o grande chefe sensação do TikTok, dando jantares, né, e tal. Eita. E aí, ele fica morando na casa de Denise, né, durante 6 meses. E aí, no dia do jantar especial deles, eles vão lá e beijam na boca e fica junto. Né? Nem pra pegar um homem no final, né? É, não. Mulheres. É cis. Não, é a Katy Perry na prova. Katy Perry? É. Você não viu ela recusando a bandeira bi? Bandeira não. Bi? Não. Bifoda. Eu botei lá no grupo, não botei? Acho que botou, sim. Botei no botou. Grupo. Botou. Eu acho que no show de Curitiba ou aí de Curitiba? Brasília é hoje, né? Brasília é tomorrow. Cadê hoje, né? Que estamos aqui. Meia-noite e seis. É isso. Então, menino, vamos seguir aqui e vamos falar de A Paris Errada, um grande músico, né? Filme da Netflix aí com Miranda Cosgrove e Jackson Foddé, né? Ai, queria tanto. Jackson não, menino. Pearson Foddé. Como é que é? Harrison? Pearson Foddé. Jackson. Pearson. Do nada Pearson. Tem um Jackson. Pearson Foddé. Jackson Antunes. Leózio, conta pra gente do que se trata a boa francesa, Paris Errada. Menina, Paris Errada mostra pra gente aí a grande protagonista Dawn. iCarly, né? Isso, nossa iCarly. Que ela tem um sonho de fazer uma faculdade em Paris, França. E aí ela não sabe muito o que fazer, não tem dinheiro, tá toda fodida na vida. Falam pra ela assim, menina, você podia se inscrever no The Honey Pot? Honey Gold? Pot. Golden Honey? Honey Pot, que é esse reality show de namoro que vai se passar em Paris. Aí você vai lá, ganha o dinheiro da participação, né? Sai, já no início, porque você não tem o menor perfil pra isso, e vai estudar. Ela fala, ah, vamos nessa. E aí, Dom, quando vai fazer seu teste, ela não tem muito a ver, né, com aquelas meninas ali que estão, né, todas muito querendo aparecer e tal. Mas ela faz uma amizade aí com a produtora, Rachel. E aí é selecionada. Nesse Coach Ross. Exatamente. Nesse meio tempo, ela esbarrou no rapaz aí, um cowboyzinho, que é Pearson Foddé, Trey McAllen. Teve uma, né, uma química ali da... do conflito entre os dois e tal, cada um dá uma zoadinha e tal, beleza. Quando ela vai pra esse reality, né, que é tipo The Bachelor da nova geração, ela conhece as outras meninas que vão competir pelo coração desse grande francês. Eu, né, amei esse sapatão, gente, desculpa. Maravilhoso. Ela forte que nem as velhas do Casamento em Cegas, né? Sim. Eu amei esse sapatão muito, gente. E ela faz uma amizade aí nesse meio tempo, né, que é a grande Jasmine. Fofa. Tá aí só pelas amizades. Tá tipo a outra do Casamento às Cegas também, né? Não gostei de ninguém, mas tô aqui. Não preciso do dinheiro, tá rica. Exato. E aí você vai conhecendo esse set e tal, de repente as meninas pegam um avião pra ir pra Paris. Quando elas chegam em Paris, a decepção. De boininha, bandeira da França. Uhum. Elas falam, né, cheguei um pouco rápido em Paris, né? Exato. Ia demorar um pouco. Quando chegam lá, Paris, Texas. E aí Dom fala, eu tô do lado da minha casa, garota, o que tu ficou fazendo? Ficou dando volta esse avião? Aí Rachel fala, a gente não foi muito green, né, nesse sentido. Sim, ficou 9 horas rodando por cima do Texas. Exato. E a partir daí, um festival de maluquice maravilhosa, né, que tem essas queridas brigando pelo coração desse grande cowboy Pearson Foddé. Eu amo muito. Que tá no auge de sua forma, um grande, homem, grande cowboy. Uhum. E o que é legal é que a Dawn não quer participar do programa, mas ela quer ganhar o dinheiro, né? Fazer o cash ali dos challenges da semana. E aí vai tendo altas confusões, né? Com as provas. Ah, é porque ela quer ser eliminada primeira, né? Pra só pegar lá o prêmio. Só que aí a Jasmine fala pra ela, mas gata, se você ficar mais, cada prova você pode ganhar mais dinheiro, né? É. Não precisa ficar até o finalzão, mas fica até você conseguir o dinheiro suficiente pra fazer teu... É, até porque ela fala assim, ninguém pode saber que você tá aqui só com esse intuito, você tem que fingir que você queria. Ela não finge geral, né, mas... Exato. E o que é maravilhoso... Acha da cena que ela tá observando ele lavar o cavalo, amigo? Ah, achei bem sensual, né? Sex bomb tocando, o homem todo brincado. Ai, gente, eu amo que ele, o o cameraman se esconde atrás do arbusto, né, pra filmar Dom reagindo. Ele, ele eu sou muito bom mesmo. React senti... do tanquinho, né? Foi. Uhum. Eu senti falta de ver esse programa editado mais no filme. Ah, eu queria. Eu queria ver o Unreal. Porque é aquilo, né? A gente acompanha as cerimônias, né? Em vez de dar uma rosa, ele dá uma espora pra sim, cada uma delas. Dourada. Exato. E aí a Dawn é sempre a última, coitada, né? Porque ele quer fazer esse suspense, pra ela acreditar que ela pode sair, mas não. E eles vão se apaixonando no decorrer, eu achei bonitinho, achei que eles têm uma química legal. Assim. Eles têm uma química legal, tem um carisma. E a gente tem a grande Lexi Miller, né, que tá desesperada pra ganhar e fazendo de tudo pra tirar a Dawn da competição. Vagabunda! Engraçado que eu tava vendo esse filme e eu tava conversando com a Erika e o Cris no Discord, enquanto eu tava vendo o filme. E aí eu tava contando o filme pra eles enquanto eu ia vendo. Quando eu falei do reality, a Erika falou assim, gente, mas esse reality faz o menor sentido, porque eu escolheria o dinheiro e depois ia encontrar o cara, mesmo que eu, né, quisesse continuar. Eu falei, Erika, nem precisa, sabe? Porque o cara, além de bonito, é rico pra caralho, então, tipo, sai dois por um. Aí ela continuou não fazendo sentido pra mim. Eu faria isso. Aí quando veio o final, eu falei, gente, Erika, me escreveram pra Netflix. Botei isso pra Netflix. Aí eu amei que o argumento que ele dá pra ela é: eles não podem obrigar a gente a ficar junto, mas também não podem obrigar a gente a ficar separado. Tá, tá me entendendo? E aí ela escolhe o dinheiro e depois dá um beijão nele, uma mamada. É, no meio do. No, eles não esperaram nem assim acabar o programa. Ela pega o dinheiro e beija ele. Gente, calma aí, né? Porque, primeiro que assim, ela já tinha sido eliminada e voltou do nada. Isso, abriu mão dos prêmios que ela já tinha até usado, né? Porque Coach Ross simplesmente falou, foda-se, vou atrás dela e vou trazer ela aqui. Porque eu acredito nesse amor. Ela sabia que era Good TV, né? Exatamente, porque ela tinha isso. Porque até porque a finalista que ela tinha à disposição era a vilã e a outra que não gostava de ninguém. A outra que queria fez pegar igual, o câmera. A outra que fez igual a Gabile na Fazenda. Eu vim aqui, mas não quero ganhar. Ué, gente, então vai embora, bora. Eu amei a querida que é eliminada e abrir mão dos prêmios pra votar, sendo que ela não tinha prêmio nenhum. A própria Cinderela. A Cinderela. Gente, a Cinderela sofreu mais que a Ju. Com as provas de lama. A bicha, a coroa da bicha caiu no meio da lama. Olha, coitada. Eu gosto que tem um personagem que é o diretor lá que fala pra Coach Ross. Mas ela não pode voltar na final, ele cala a boca e me deixa ganhar um M pra gente. Que... Olha aí. Olha, querendo roubar de The Traitors. Ah, mas eu achei o filme uma graça. Eu achei muito divertido. Eu também queria ouvir porque que Zanon não gostou. Porque ela é amarga, né, amiga? Não gosto de gente feliz. Eu não gosto de gente feliz. Eu sou. Gosto de gente bonita também, né? É, pois não. É, negócio de gente feia, negócio de gente bonita. A parte gente bonita eu não reclamei de nada, porque pra mim, se o filme fosse duas horas de filme sem camisa lavando cavalo, sim, eu não ia estar reclamando. Sim. Tanto que eu foi a cena que eu mais prestei atenção, foi essa. Pegando a mulher na banheira, né? Fazendo massagem. Amiga, assim, eu entendo que é tipo filme bobo e tal, só que eu acho que não, sei lá, pelo menos tava na vibe, tava com sono e aí não foi. Mas que bom que vocês gostaram. Queria ter gostado. Falei pra você ir dormir e depois ver o filme. Mas assim, uns 40 minutos pro final, eu já tava já mais entretido lá no filme. Quando ele já não escolhe ela, acho que já é quase no final aí também. Sim. Que ela volta lá, não, quando ele vai pra casa dela, conhece a família dela, acha a avó dela uma querida. Gosto, assim, mas assim, eu acho a iCarly tão sem graça. Eu achei maravilhoso que ele vai, foge com ela, passa metade do programa fora e o diretor só, meu querido, você tem que fazer as coisas na frente da câmera. Ele é paciência. Mas o que, que esse homem fez a mais? Que eu conheço ele, mas não lembro de onde. Menino Pinson? É, o Fodê. Ele fez vários filmes. Ele fez um filme já que só eu vi. Já que se fodeu. Ele viu a lista dos não beijos de Naomi Eli, que ele é viado. Ixi, não vou lembrar, não vi esse filme. É muito bonitinho. E um monte de coisa que eu não consegui falar. Opa. Deixa eu ver aqui, o IMDb. Mas ele é de foder, né? Óbvio que a gordura corporal dele é menos 15, né? Porque Sim. Amigo, eu vi ele no Based on a True Story. Eu vi. Mas eu acho que meu problema, sabe que foi mais, eu acho que agora parando pra analisar, não é história. Eu acho que Miranda nunca me desceu muito, nunca gostei muito dela. Eu acho que pode ser que, quem sabe, uma outra atriz, uma Sofia, fazendo um filme desse, eu teria gostado mais. Vergara? Não, é. Vergara é foda. Sim. Gente, ele fez um filme chamado O Chupa Cabra. Olha aí. Ah, o Chupacu de Recife, né? Quanto neto. O Chupacu de Recife, eu amo. Ai, ai. Mas já que a gente tá chegando no final do ano, nada melhor do que a gente já se preparar pro fim do ano, né? Pro ano novo, tentando manter nossa sorte, né? Que é Amor de Ano Novo, que... Eu vi esse filme no ano passado, no Torrent. Eu mandei esse trailer pra Leózio. E aí depois esse filme nunca apareceu no Torrent. E aí, de repente, ele apareceu na HBO Max. Falei, pois é, agora esse momento, né? Vamos ver esse filme aí. Olha aí. Até porque ele tem Lucien, né? De Emily em Paris. Ai, que homem, né? E então a gente falou. Nos comentários bonitos, né, do mundo. Isso que eu ia falar. Acho que é a única pessoa bonita do filme, inclusive. Para que a Melissa Benoist tá fofinha. Melissa Benoist, eu amo. Ah, gente, uma mulher feia daquela, para de ser assim. Nem é feia, pô. É feia, ela é feia e desarrumada, e parece que não toma banho. Mas, gente. Agora, a sueca é bonita, né? A sueca é bonita, né? Não, também não. Que isso? Que isso? Ninguém falou que era bonita. Amiga, é só o homem que era bonito, o resto... É... Mas eu quero ver Zanon. Zanon, conta pra gente. Você que gostou mais desse filme. Ai, menina, você vai me pedir a sinopse mesmo que eu não vou lembrar. Então, assim, tem a menina lá, a sujinha. Mini Cooper. Ah, é, Mini como Cooper. Carro. Como carro. O seu papel de carro. É Carros 3. Agora. Ela tem uma barra assim, que... essa parte eu não entendi. Tá, obrigado, ela... também não. Não, ela acha que é azarada. Não, se ela nasceu no dia 1 ou foi no dia 2? Nasceu no dia 1. Ou ela só nasceu depois dele, não é? Isso. Tá. Então, essa menina, ela acha que ela tem um azar na vida dela. Por quê? A culpa é da mãe dela, né? Você sabe, você manda bichos, né? A mãe dela que existe na cabeça dela. Tem aquela barra, né? Mãe ausente, trauma. Mãe presente, trauma. Então... É isso. A mãe presente dela fez o quê? Deu trauma na coitada. E aí, o que acontece? Ela, quando ela nasceu, a mãe dela falou assim, todas as pessoas da família com o nome Queen têm sorte. Que a gente já sabe que é fake, porque Queen Fabray foi a pessoa que mais sofreu na vida. Porra, mais que a Ju. Exato. Mais que a Ju, né? Aí falou assim, então só vai ser Queen. Queen. Queen. Aí falou, tá, beleza. Mas aí aconteceu um plot no nascimento. Porque ela nasceu na virada do milênio? É do milênio, né? Do milênio. Isso. Aí que é assim, a mesma do século, inclusive. É. Tã. Amigo, fazendo o quê? Fazendo uma... Revelações sendo reveladas. Que não sabe o superlativo. Vai, essa é a pergunta. Tal coisa da virada do milênio ou do século, exatamente? Então, aí, no dia do parto que ela ia nascer, essa menina, a mãe estava em trabalho de parto com a outra mulher no quarto. Hablando. Isso, Rainha lá. Charlotte. Rainha Charlotte, que sempre tá sofrendo, né? A vida dela é um sofrimento. Exato. E aí, ela contou, falou assim, aí, menino ou menina, seu filho? Ela falou, não sei, é menino. Ela falou assim, ai, porque se meu filho nascer, minha filha vai chamar Queen, porque traz sorte. Aí a outra, ela ficou só de butuca e falou, legal, então. Aí eis que nasceu o primeiro bebê do milênio que descobri agora, que também é do século. Sabe o que eu tô pensando aqui? Que é controvérsias isso, em si, o milênio é o primeiro bebê do CD Milênio, né? Opa, dos Backstreet Boys. Nasceu I Want It That Way, né? Aí quando essa criança foi apenas nascer, foi repórter, o caralho a quatro, não sei o que, olha, a primeira criança e não foi a criança que ia ter sorte, né? Aí ela falou assim, qual que vai ser o nome do seu filho? Ela olhou pra véia lá e falou, vai ser Queen, vou roubar o nome da velha. Queen. E aí, em vez da mulher falar assim, vou pôr o meu nome do meu filho também, que eu não tenho nada a ver com essa imbecil. Exato. Ela mudou. Ela falou assim, vou pôr o nome de um carro. Porque sim. Ela falou, já usaram, não quero. Uhum. E aí tem essa barra que é o último dia do ano, né? Sempre dá azar. Ou é no primeiro, no dia do aniversário? Sempre no último dia do ano, dia 31. No último dia do ano já mesmo. Então, assim, aí ela se tranca em casa, essa menina, né? Depois de anos, depois que cresceu e tal. E aí, até sempre... porque todo mundo sabe que realmente existe inferno astral, né? Mas o inferno astral dela é de um dia, né? Normalmente é de um mês, né? De um mês, exatamente. O inferno astral dela... E não tem nada a ver, o inferno astral dela deveria ser no dia 20... Acabar dia 20 e pouco, né? Dia 23, 22, que muda o signo. Mas é isso, ela sempre tem essa barra que ela tá nesse azar. E aí ela encontra... Eu não entendi o plot, ele ganhou dinheiro só porque ele foi o primeiro bebê a nascer? Foi o prêmio da loteria. Que era o primeiro bebê do milênio, aí ela ganhou 50 mil. E aí elas acreditaram a vida inteira que era por ele ter o nome da sorte, sendo que ele já tinha nascido antes, independente do nome. Exato. É porque a mãe da Minnie Cooper, doidinha, ela, né? Ela é doidinhazinha, assim, né? Aí ela fica reforçando essa ideia, né? Que ela tá com uma peruca horrorosa depois de velha. A gente tem que acreditar. Ruim é peruca mesmo. Peruca mesmo é ruim. Né? Eu amo. Ruim. Aí fala, amiga. Não, aí ela encontra o homem. Gente, onde que ela encontra ele? Esqueci. Na festa de ano novo que ela vai encontrar o namorado otário. Isso, aí tem o namorado otário dela, né, que humilha ela, tudo, e ela tá lá fazendo tudo pra ele, e ele fala... Humilhada. Humilhada mesmo. Humilhada, ela tá com esse homem broxa aí, que não sei o quê, e ela encontra esse homem aí, aí ela descobre que ele é o Queen, que nasceu horas antes dela, e ele roubou o nome dela. E ele e ela pegou conta toda a história toda. Ela conta a história toda pra ele, e ele pegou toda a sorte pra ele, e ela ficou sem sorte nenhuma. E aí que é o... Um grande encontro e desencontros dele. Ai, que bonito, né? No filme. Fofis. Ah, gente, deixa só eu falar. Eu realmente fiquei com isso na minha cabeça. Porque já é meia-noite 24, né? E aí já não tô raciocinando muito bem. Porque eu sabia que tinha uma diferença entre a virada do milênio e a virada do século. E a gente não é igual. É, porque o século começa no ano 1, não no ano 0. Então, 2000 ainda é século 20. Então, é virada do milênio, realmente. Então, eu estava certo, né? Exato, a virada do século é de 2000. Então, a Amanda deu uma lacrada na amiga, mas isso aí é coisa de quem fala assim: a década de 90 e de 91 é tal, 90 ainda é... Claro, você está errado. Você para. Eu estava certo e você estava errado. Ah, ele vai ter que aceitar travessos. Pra mim tem que aceitar o número redondo como virado aí. É isso, amigo. Tá bom. Você é livre. Mas aí ela encontra o menino Queen, né? E aí? Puxa essa amizade, né? Puxa essa amizade. Ela tem um namorado chato pra caralho, um escroto da TI. Não vai evoluir ela em nada, só fica lá na mesma punheta. E ela tem aquele trabalho dela, que ela é dona de uma... Que ela é boleira, né? E trabalha com a mulher barbada de This Is Me, né? This Is Me, meu Deus, a mulher é indicada ao Tony. Grande Koala Serol. Tony tá ali fazendo o papel de Melissa McCarthy, de... Ih, palavras pesadas, hein? Mas é doceira, viado. E caraca, falei, gente, as pessoas se humilhando. Igual o pai da menina e aquele cara que fez a múmia. Viazinha, ela é dona, né? E ela sendo humilhada, eu fiquei como? Sim. Ah, mas a Priyanka achou pra tá perdendo os cabelos pra poder manter a loja, né, de doce. Uhum. A loja de tortas. Exato, tá gastando as economias todas da vida dela, meu Deus. Exato, perdendo o cabelo. O homem não quer pedir ela em casamento por causa da loja. Essa cena é muito boa, que ele chega pra menina, pra Minnie, e fala assim, Minnie Cooper, vou pedir ela em casamento. Priyanka em casamento, ó. Menino, mas já comprou anel, sei o quê. Vou te falar como que ela quer ser... pedido em casamento, sei o que você queria. Pô, beleza, depois a gente vê isso, só quero te pedir uma coisa. Tem como você fechar essa empresa? Só pra um negócio? E ela, quê? Tipo, não, porque assim, é um plot tão nada a ver. Essa parte, eu não gosto desse plot também de, tipo, a mulher foi tirando dinheiro, não contou nunca pra ela, e tá cada vez indo mais no buraco, e aí não se conversa, e aí não... Sabe qual foi a minha questão com esse filme? A gente de vez em quando fala assim, ah, tem filminho que tal que não tem conflito. Esse filme tem muito conflito, muito. O tempo inteiro. Sim. Tipo, tem essa barra do dinheiro, tem a barra da mãe de Lucien que não sai de casa. Ah, é? Ela é agorafóbica? Ela é chatofóbica. Ela é preguiçóbica. Cansada, né? Eu acho que não, amigo, porque ela dá uma surtada quando a menina quebra o negócio no... dentro da casa, elas estão dentro de casa e ela fica... Ai, você é porque não... ela não sai de casa, né? Uhum. É, mas ela entra em pânico, tipo assim, não mexe que você vai se cortar. Segundo o Lúcio, por causa de ansiedade. Eu falei, remedinho já foi inventado, né? Opa, bastante. Mas eu confesso que eu achei fofo as mães se reconectando, ela levando a rainha Charlotte pro jardim, eu achei fofo. É, porque ela tem. É, porque ela tem muita raiva, né? Da uma mãe tem da outra, não tá nem aí, que, tipo, ela colocou o nome do filho porque ela ajudou ela na hora do parto, né? Que ela tava nervosa. Uma homenagem, né? Adorar e botei, fiz essa homenagem aqui de botar da uma criança que nasceu no mesmo dia, eu botei o nome que ela ia dar pra filha dela. Olha, grande homenagem. Né, homenagemzinha que ela queria fazer, poxa. E aí fica um drama do casal também, que eu falei assim, pega logo minha filha, pra que eu acho então, eu acho que o Luciano pega um pouco pesado nessa coisa de ser um homem atormentado por causa dos problemas de sua mames. Uhum. Né? O vereador tá uma faixa, né? Eu acho que fica um pouco, assim, dá uma pesada na energia. Na vida real, eu já ficaria cansada dele. Eu também. Ah, mas a outra tava com bosta nesse aí, que era um pouco melhor. Que era um gostoso. Uhum. Não, eu ficaria cansada desse chove no molha dele, sabe? Tudo muito certinho, tudo muito, sabe? Dentro das quatro linhas da Constituição. Mas isso é coisa de quem nasceu no começo do milênio, amiga, não do século. Com certeza. Com certeza. Eu gostei, assim, que esse namorado saiu de cena rápido. Pra ela ficar livre pra Luciano. Graças a Deus. É, mas a história deles dois, eu não consegui me conectar, não achei bonitinho, já achei chato. Não, quando eu achei que podia ficar legal, que é um negócio que eles estão se agarrando no chão e tal, e os pais chegam, aí vem um drama do nada também e se separam. Uhum. Então, eles querem, acho que o tempo inteiro eu tentar reafirmar que eles estão se gostando, coisa assim, aí dá uma cansada mesmo. E no final eles botam uns flashbacks pra dizer que eles estavam destinados uma outra vida inteira. Eu fico assim, quê? É, quando ele tem aquele flashback da festa de Halloween de Ano Novo, eu falei, será que eles vão botar ser a menina, né? E aí no final, quando eles querem fazer aquele closure, que em todos os momentos que a gente já tinha visto no filme de Bad Luck da menina, sempre tava ele, eu falei... Ah, eu gosto porque ele mostra assim, desde o começo que eles nasceram, eles estão ligados um ao outro, mas também acho que é uma forçação, porque o filme não é sobre sim, isso, né? Claro, a Laura tinha leite, né? Entendeu? Acho que dá uma forçada. Acho que é um filme legalzinho, mas é isso, exagera um pouco nos conflitos, tanto que na hora que ele aparece na casa dela e ela vai falar com ele, fala, gente, era ali que era pra ficar, acaba o filme aí. Não, aí ela enrola mais, ele vai embora, aí tem todo o negócio dela aí na festa, de pijama, atrás dele. Nossa, o ônibus, ela falando, não sei o que. Essa parte eu já tava exausto. Menino, que essa parte mesmo não serve pra porra nenhuma, né? Porque no final... É, porque se ela só tivesse ficado em casa, tinha acabado o filme, né? Ele tinha chegado lá. Ele tinha chegado e fim de história, The End, né? Tela Preta Lost. É. Tela Preta Lost, exatamente. Mas é gostosinho o filme. Eu gosto, assim, do jeito que é. Bonitinho e tal. Uma música é muito feia, mas tudo bem. Ai, eu... A nossa super girl britânica sendo esculachada. Ai, para de ser louco. Ela é igualzinha, que... Melissa. Nada a ver. Claro que tem. Pode ser louco, cara. É, eu não sei se tem. Se é parecido com a Melissa Benoist, não, gente. Amiga, uma mulher igual a Melissa Benoist, para. O que você acha, Amanda? Eu acho, sei lá, 60% Melissa Benoist. 60%. 60% é foda. 60% da Melissa Benoist vai se fuder. E menino, sabe, pro Léo vai saber, eu tô lendo o livro lá do Hugo Flores, né? Uhum. Pensei que era da Melissa Benoist. Tô confundindo as duas histórias. Eu vi isso na hora que eu comecei a contar, eu fiquei, gente, porque assim, o protagonista é meio... A paixão do protagonista é um homem negro, todo bonito, não sei o quê. E ela é toda esquisitinha, igual a menina do livro. Eu fiquei, gente, eu tô confundindo os dois. Ah, inclusive o Lucien super poderia fazer o João Barros. Como é JB? JB. Bastos. João Bastos. João Bastos. Grande JB. Uhum. Amo. Ai, ai. Mas assim, eu acho que tanto o Amor de Ano Novo quanto o A Paris Errada são filmes bem legaisinhos, assim, bem gostosinhos, né? A cada um a sua maneira. Uhum. Um é mais dramático. A sua maneira. É, um é mais dramático e o outro é mais divertix. Uhum. Né? Uma coisa mais easygoing. Mas acho que todos os dois têm seus valores, seu valor. Mas qual você gosta mais? Ah, Paris Errada, com certeza. Ah, cara. Paris Errada, com certeza. Eu sou uma pessoa do povo, né, gente? Eu sou essa pessoa popular. Entendeu? Essa pessoa que sabe lidar com as pessoas, assim. Do nada, né? Tem nada a ver. Sabe lidar com as pessoas, né? Sabe lidar com as pessoas, porque não te conhece. Que se te conhece, você odeia todo mundo. Garota! Que loucura! Não. Mentiu? Talvez não. Cretinas! Ai, ai. Vamos então para comentários, então, pra gente encerrar aqui. Começando aqui com o Gustavo Radamés, que falou assim: olá, vidas. Olá, vida. Passando aqui somente para dar um oi. E espero que o Logadinho, o Sed e os seriadores não virem mesa cast. Não vão virar, menino. Tem muita preguiça também, né? Não estão sendo nem quase podcast, amigo. Mas sempre foi mesa cast, gente. Opa. Eu também não sei. Coisas novas aqui. Coisas novas aqui, exatamente. Será que ele acha que o mesa cast é o formato em vídeo agora? Isso. Acho que é, modinha. É porque assim, mesa cast sempre foi como se chamou essa roda conversa de bar, de amigos. Eu amo conversa de bar. Acho que é aquela diva lá, que as bolsas estão cada vez menores e tal. Uhum, então, isso é a mesma questão. Isso é só pedante. Eu amo. Vamos aqui, então. Próximo comentário de George Albuquerque, vagabunda. Nossa, nosso depósito. Depósito. Ai, que horror. Gente. Dizendo, adorei a nova sessão do programa que vocês comentam filmes do Mubi. Plainclothes operando milagres. Ah, amigo, a gente é totalmente anti-Mubi aqui, que a gente é da farofa. Tá? A gente é da farofa. Por acaso a gente viu um filme PNC, mas não é. É que a gente queria ver o PNC, né? Exatamente. E vimos, né? Um pouquinho, né, do PNC. Uhum. A cabeçota. Apesar de não ter nenhum caule, nenhuma cabeçota. Não aguento você. Ai, ai. Ai, gente, 1h da manhã, pelo amor de Deus. Sabe. Próximo comentário de Luciano Loureiro dizendo: boa noite, lindos. Boa noite. A Namorada Ideal é uma delícia, mas parei de ouvir pra não tomar spoiler, mas depois retornei. E finalmente vi Guerreiras do Gay Pop e adorei. Amor. Guerreiras do Gay Pop é muito bom. Tem que fazer acompanhamento e vejo o Namorado Ideal. Sim. Olha aí. Próximo comentário de Diogo Almeida, né? Dizendo, de Vilmoca. Dizendo, olá, Logaders. Dá pra ver só aqui a casa do engano. E que roteiro e atuações pavorosas. Eu amei que ele viu o ícone, né? Não sabia se Minka estava sorrindo ou chorando. Dito isso, de repente 70, já entrou na minha lista para assistir. Olha aí. Ela tava grande chorindo, né? Nem está sabendo esse clássico? Não. Amanda não. Que não, tem não o vi. De repente 30 e agora o de repente 70, né? É o quê? Que é uma mulher de 30 e poucos que vira uma velha de 70, casamento às cegas. Exato. Casamento às cegas. Amo. Eu amo casamento às cegas. Próximo comentário de Luciana, né? Nossa Lúcia aí na Lúcia. Dizendo, fiquei muito em dúvida sobre a opinião de vocês sobre a namorada ideal. KKKKKKKKK. Vou esperar a opinião de Amanda, porque pra mim é oficial do podcast. É isso, então. Aguarde. Querendo a opinião da mulher empoderada. É. Também assisti Guerreiras do K-Pop e Zanomi estava corretíssimo. Mais um pra família. Muito legal. É. Além disso, a música O Brilho fizeram uma versão em brega que está estourada nas rádios de Recife. Meu Mas ainda não sei quem canta. Assim que souber, mando para vocês. Beijos. Por favor, precisamos. Beijos, Lu. Queremos. Eu quero. Precisamos. Talvez. Precisamos não, mas eu quero ouvir. Nossa, ouvi tanta versão boa de brega de forró em uma pessoa. Ah, eu queria muito que Maraia tivesse cantado a versão de Paulinha. Né? Ela cantou a versão original, mas... Menino, não te conto o que, minha mãe passou de experiência. O quê? Minha mãe tava fazendo essa viagem, essa peregrinação, né? E aí ela passou pela icônica cidade de Palmares, né? Que onde ocorreu o quilombo. E ela disse que ela chegou, ela falou que ela parou em Palmares porque meu pai queria ver o julgamento, né? O voto de Fux, famoso. E aí ela chegou no hotel que disse que não tinha vaga, não tinha quarto. E ela descobriu que era porque quem tava ficando no hotel eram todos os integrantes do Calcinha Preta. Incluindo Paulinha. Olha que lacre! E aí ela acabou se hospedando lá e disse que conversou com o povo do Calcinha Preta, tomou café da manhã junto. Ah, que fofa. É. Paulinha! Aí? Me diz o que, que eu faço. Ela não tinha essa dublagem, amigo, pra fazer. Infelizmente. Ai, ai. Que mais temos aqui? Próximo comentário de Gabi Gobi dizendo. Oi, hi, logcats do meu coração. Hi. Gente, só eu que sinto que Olivia Cooke não foi uma opção acertada para Sherry. Não. Achei que a personagem pedia alguém, sei lá, mais sexy. E ela não é, ou pelo menos não passa isso na série. Achei o casal bem sem química. Ela só tinha uma chave bastante, né? É, porque eu acho que a Sherry, ela é só uma personagem rampeira, né? Uhum. Ela não é sofisticada. Porque a sensualidade vem do Daniel querer comer ela o tempo inteiro, não é que necessariamente ela é um grande mulherão. E da visão da Robin Wright, né? De vê-la como assim, essa grande gostosa. E ela chega, ela tem uma bunda muito chulada, aquela cena da piscina, realmente. Amigo, mas eu, ajuda, eu né? não vi, mas que ela não é sexy é uma realidade. Sim. Ih, palavras fortes. Mas eu acho que ela fez bem o papel que precisava. Não. Então aí, outra seara. Próximo comentário de Sofires, dizendo... Olá, amores! Olá! Belk super roubada. Nossa, minha simpatia, né? Ganhou o prêmio internet, troféu internet. Uhum. Troféu internet. Ganhou o grande Belk. E só pra roubarem mais, não teve meio simpatia. No fim, venceu quem tinha que vencer. Assisti o podcast, joguei no grupo com a Belk, e ela disse que a Melody não sabia se maquiar. A gente percebeu. E o que tinha no Insta dela antes do programa era alguém que maquiava ela. Por isso as pessoas estranharam. Dito isso, gostei mais que Ruby Chupacu de Recife venceu. A maior Chupacu que temos. Eu gostei que as outras finalistas foram excluídas da Tu e botaram Desirê e Adora, né? E eu amei a Tu da segunda temporada, que só tem 4 drag de 10. Justiça. Próximo comentário de Beck, dizendo: sou time Guerreiras do K-Pop. Maravilhosamente maravilhoso. Fiz meu namor ver e ele gostou. Só que no fim ele falou que era melhor ver dublado. Falei pra ele ver a versão karaokê agora. Eu amo. E o último comentário de Levi Ventura, um querido, dizendo: Estou maratonando o Australian Survivor e o jogo da Parvati está lindo, merecida a vitória dela. Perfeito. Concordo com vocês que as drags da segunda temporada de Drag Race são boas, mas a produção fez escolhas bem equivocadas de edição e condução. A profissão de editor tá aí, né, bombando. Vou mandar meu CV. Vou mandar meu CV pra lá. Menino, muito obrigado pelos comentários. Senti falta de muitos comentários. Quero mais comentários. Quero mais, mais, sim, mais, mais, mais. Quero mais também. Tá, queremos mais comentários. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para a Dani Araújo, aí, nossa mãe do grupo, que fez aniversário essa semana. Oi, né? Então, um beijo para a Dani. E tava lá no show no dia do Backstreet Boy junto com a Amanda, né? Ela tava na grade. Ela tava na grade. Falou que ficou 8 horas sem fazer xixi pra poder assistir o show na grade. Amiga, por quê? Por que, que tu não fez xixi na grade? Eu falei. Tu não fez xixi dos Backstreet Boys, né, menino? É, porra, me joga. Que não fez xixi na luz da som. Ah, eu amo, que não fez xixi na luz da som, é muito bom. Mas um beijo então pra Dani Araújo, então, aí, que tá sempre aqui com a gente. Então, feliz aniversário, Dani. Nossa, Dani, né? Nossa Danica, exatamente. E você deixa nos comentários, Spotify, no site, onde você quiser, onde você achar melhor, tá bom? Vamos para merchans e despedidas, então. Começando com o Leozinho, que voltou, ele e seu pantunete. Que ótimo. Ai, não vou fazer merchan de nada, não, que eu fico falando que vai ter programa, não edito programa. Paz, vai ter tarde. Um dia. Um dia vai ter pantunete. Assim vai como o Eric Smalltalk também tem os que já tem lá, né? Exato, tem podcast todo dia. Todo dia. É mesmo. Só confiar que vem aí. Né? E você, Zanonzinho, o que, que você tem de merchan, de pedido? O que teremos de vídeo essa semana? Ai, amiga, o vídeo tá aí, gravado algumas partes, não terminei e não editei. Então vamos ver se segunda-feira sai mais aí, né? Oremos, né, amiga? A escrita tá indo, tô chegando aí na parte final do... Finalmente, eita, depois de 89 meses, né? Olha, ansiosos. Mas estamos indo, devagar. Todo dia um sexo hétero. Mas pensa, amigo, já tá melhor que Michelle Obama e Octavia, que entraram no programa e não apareceram na edição. Na minha edição eu apareço, né? É isso. Você se dá prioridade, né? Uhum. Tá bem melhor. E você, Amanducha? Merchan e despedidas. Tô por aí, né? Graças a Deus. Instagram e o Sky. E o TikTok, né, menino? Tá lá. Graças a Deus. Mas ia virar pra cá. Pois é. E é isso. E lá no grupo do Logado também, né? No Telegram. Quer sempre um evento. Me ache lá. Sempre um evento, o grupo do Logado, gente. Se você não faz parte ainda, faça. E você, Eduardo Sá, você não vai indicar seus merchan de TikTok, seus vídeos? Amiga, quem me segue vê, quem não me segue, paciência, é isso. Pensei que ele ia falar cachorro e vela preta. É isso. Por isso que eu falo que não gosto de ninguém, só da gente, ele vai falar que não é. Amigo, não me humilho por nada, entendeu? Claro. Quem gostou, bate palma, quem não gostou, só lamento. Mas você quer dizer que a gente está se humilhando quando divulga as nossas? Não, amiga. É porque tá lá minhas redes. As pessoas já me conhecem. Quem me conhece sabe. Mas eu vou te falar que a gente estava refletindo no dia desses aí, Zanon falou uma coisa certa. Será que já não tá na hora da gente começar a se humilhar, talvez? Pra ver talvez, se muda, né, alguma coisa? A gente ganha um dinheiro, sei lá. Então fica aí essa reflexão aí no final do programa pra você que acha que a tua vida tá muito parada. De repente você se humilhar um pouco, mas alguma coisa muda. Diz pra gente aí nas respostas do programa dessa semana se a gente tem que se humilhar ou não. É isso. Em troca de audiência. Menino, vi um negócio aqui, o programa da Sul Sylvester vai ter um episódio chamado High School Reunion. Será que vai vir High School Musical? Pode ser, e provavelmente não vai ter nenhum dos né? Não, vai ser só os coisas, os flopadores, Monique, mas a Vanessa podia, porque também tá fazendo nada pra agradar. Tá grávida, tá grávida. A Vanessa tá grávida, tá imensa de tão grávida que ela tá. Sim. Então, exatamente. Ellie e Ashley não vão estar porque não se bicam, né? Então, Zé que não vai estar. Ah, mas já que ela tá grávida, a Ashley podia aparecer, então. É. Que eu até prefiro. Lucas vai aparecer, certeza, que ele tem que sempre estar. Deixa eu ver aqui quem vai aparecer. Ah, não, mas não. Vai ser High School Reunion. É o episódio que vai no ar dia 13 de outubro. E pelo que eu tô vendo aqui, não tem, não é High School Musical, não. É só gente de que provavelmente fez série que tinha coisa na escola. Porque tem a menina de Sétimo Céu. Tem dois de Sétimo Céu. Tem a grande atriz que Leoz gosta muito, Shanae Grimes Beach, né? N de Amo! Tem Matt Lanter também, vai ter Matt Lanter. Que era par de N. Tá, par de N. Vai ter Aimee Teehan-Garden, né? Que é filha do Coach Taylor de Dawson's Creek. Me auto-sabotei. E vai ter a prima do Will Smith, né? A Tatiana Ali. Né? E a Maslany. Não vai. Saudade. E vai ter... Ah, pelo que eu tá dando a entender aqui, são dois de cada série. Scott Porter também é de Friday Night Lights. Scott Porter também era o Jason. Ah, então vai ser isso. Vai ser dois de Friday Night Lights, dois de 90210, que é a Shanae e o Matt Lanter, dois de Sétimo Céu, que é a Beverly Mitchell e o Barry Watson. Não vai, ninguém, dois... não vai ter ninguém de 90108. Não vai. Pô. E dois de Fresh Prince of Bel-Air, que é a Tatiana... Elas são as irmãs, né? A Hillary e a outra lá, esqueci o nome. Ah, não vai ter mais ninguém então de conhecido? Só foi o Glee mesmo? Que de conhecido, como se os outros não fossem. Aí vai ter o episódio que é Football Legends, que é o episódio 6. Vamos ver qual é o 4, episódio 4. Roast Masters, são pessoas que participaram de Roast, né? Aí tem o casais de reality. Meu Deus, vai ter a Laura e o Cameron. Vou ter que assistir. Fudeu. Amiga, tem aqui, ó, de mames. Tem a mãe sapatão de The Foster, Bella Mion. Tá nessa semana. Melinda Clark, na nossa Joku. Joku. Nossa Joku. E vai ter sapatão de The Fosters. Vai ter a mãe da Surdo Mal. É o pra dessa semana agora, semana que vem. Né? Grande Celebrity Week Slink. É, eu vou ver esse, vou ver dos coisas lá, dos reality de casal, né, menino? Vai ter a Lauren e o Cameron, e eles são tão queridos, tão lindos, tão fofos. Eu amo. Ai, ai. Mas, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Do it.